pariu, não. Hoje foi terrível, cara. Terrível, cara. Rapaz. Esse dia foi bem estranho mesmo, que o Fernando nem parece que é ele, tá? Notou pela voz, Edu? Né, cara? Tá diferente. Bem cara, diferente. tem que... Tá difícil a situação, mas eu tenho que me espairecer, cara. Eu não posso muito ficar me lamentando tanto também, não, velho. Ah, eu Isso gosto aí não vai me ajudar muito, eu né, gosto velho? De me lamentar, cara. Eu sou bem lamentúrico. Lamuriento. Ah. Lamuriento, é isso aí. Não tem muito, não, porque eu ficar fazendo isso aí vai... Sempre tem um que fala, você fica reclamando demais, sei o quê. Ah, é verdade, tu reclama demais mesmo. Ah, matou, mano. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, sintonizando na sessão da tarde, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí porque é hora de viver altas aventuras com essa galerinha que faz muita confusão. Junto aqui conosco, Fernando 3D. Fala galera, vamos falar aí do filminho que passaram pouco na sessão da tarde. Olha aí, e hoje pessoal temos aqui convidados especiais, né? Primeiramente a nossa querida Fabi lá do Pílulas de Beleza. Fabi já é de casa, Fabi! Oi pessoal, vamos mesmo falar daqueles filmes que passaram bem pouquinho, né? Umas 20, 30 vezes, né? Pô, mais ou menos por aí. Em um ano, tu quer dizer, né? Em um ano, né? E aí, pessoal, também estamos aqui com o Will, lá do Will WhoCast. E aí, cara? Fala aí, galera. Beleza? Prazerzão estar aqui. E é sessão da tarde, né? Cinema em casa não, né? É sessão da tarde. Pô, cinema em casa é outro tema, cara. Pô. Já tá se autoconvidando, Edu. Né? Tá vendo? Já puxou o banquinho do convidado. É. Quem nunca? Opa, olha aí. Entregando aí, ó. Como é que veio parar no cast? Será? Que isso? Esparça aí, esparça. Certo, pessoal, como vocês já puderam perceber aí pelas artes, pelos spoilers e também pelo post, hoje nós vamos falar sobre aquele programa que nós estamos cansados de assistir desde lá da nossa infância até os dias atuais, que é Sessão da Tarde. Quem nunca assistiu um filminho na Sessão da Tarde não teve televisão em casa, porque é impossível, né? Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, venha lá curtir altas aventuras e muitas confusões no Facebook. É só você seguir a gente no facebook.com/machinecast. Não esquece de compartilhar com a gente lá no Twitter. O nosso perfil é @machine_cast. Segue a gente lá no Instagram, que é o MachineCast. E se você quer fazer parte da família junto com a gente lá, comendo muita pipoca e vendo no Sessão da Tarde, é só você se juntar a nós no grupinho do Telegram. Pega o link que tá aí na descrição. Will, pra quem tu vai indicar o cast hoje? Eu vou indicar esse podcast pra meus amigos lá do Sabre na Nós, lá o Marco Moreira, a galera lá, a gente escuta aí que é simplesmente maravilhoso. Olha só que safado, cara. Ele fez indicação com jabá embutido. Não. Aqui a gente não faz jabá, cara. Se a gente fizesse jabá, a gente falava lá do Trova na Caverna, falava do Curva de Rio, do Fermata. Fliperama de boneco, exatamente. Eu vou indicar, né? Então o podcast pra minha mãe, pro meu pai e pra minha avó, pronto. Aí é bom, né? Aí sim, duvido que elas vão ouvir, mas ok. Mas tá bom. Então tá, dados os nossos recadinhos. Falar de Lagoa Azul, ela não ouvia, gostava. Pô, olha só o cheirinho de queimada aí, Fernando. Nossa, cheirinho, mano, queimou bonito, vi. Queimou a falta aí. Sabe aquela marcada quando pega o ferro, marca o boi, assim? Yeah. Nossa, esse aí queimou pra mãe e pra avó, especialmente pro ouvinte. Caraca. Meu Deus. Então tá, dados os nossos recadinhos e queimado aí a pauta pelo Will, vamos nos preparar aí para falar dos filminhos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar dos nossos filminhos, né? Porém, eu gostaria de perguntar aqui aos meus encarecidos amigos que estão aqui comigo. Gente, hoje em dia, sessão da tarde, vou dizer pra vocês, não assisto. Já não conheço, tem muito tempo. Olha, sinceramente, se passou... Eu acho que... Não, eu ia dizer que tinha visto Frozen, mas foi na sessão de domingo, aquela que eu nem lembro mais, no Temperatura Máxima. Não, Temperatura Máxima. Não, Temperatura Máxima é segunda. Não, é domingo. Ah, é Tela Quente é segunda, né? Temperatura Máxima, exatamente. Tela Quente, segunda, isso. É, foi. Não, sessão da tarde, não, né, cara? Porque trabalho o dia todo e os dias que mas eu, ainda os dias que eu tô em casa, eu jogo. Sessão da tarde? Claro, pô. Tem até abertura foi nova, tá uma bosta, mas tem. Sessão da Tarde é um dos 5 programas lendários da Globo, né, velho? Que diz a lenda que estão lá desde que ela nasceu, né? É, eu nem sei quantos anos tem Sessão da Tarde, mas eu sei que é bem antigo. Tem 45 anos ou 47, não é uma coisa assim. Caraca! Aí. Ela é de 74. Aí vocês fazem as contas. Caraca, tem quase a idade da Fabi. Não, não tem, não. É mais velho que eu. Ah, mas pra ser mais velho que tu precisa muito. Ele adora, ele e o senhor adora me chamar de véia. Ó, ué, quem fala. Ué? É tudo da mesma década. Mas Fabi, tu tá num cast onde a gente fala de velharia. Nova tu não é. Aqui, não, aqui de assim, novo. Não adianta você jogar essa bola pra mim, não, meu filho. Que tu tá no mesmo coisa. Então não adianta, não. É, tão não, lindo. Mas a Fabi é nova. Você acha que ela não usa aquelas pílulas dela lá? É lógico. Oxi, tá pensando. Não. Pera aí. Fingir que é nova é uma coisa. Agora ser é outra totalmente diferente. É a mesma coisa eu com a minha fotinha, que eu tirei do Snapchat e botei lá no Face. Mesma coisa. Edu. Assiste Sessão da Tarde atualmente, não? Cara, eu vou te ser honesto que desde 2005 que eu não sei o que é ver Sessão da Tarde. Não vê nem TV aberta, né? Quem dirá Sessão da Tarde, né? Cara, não, até que de 2005 pra cá, algumas vezes, assim, eu ainda vi uma TV de vez em quando, assim, muito raramente. Uma coisa assim, no refeitório da empresa, aí tá lá o povo vendo TV, você não, acaba isso vendo não ali. Conta, mas isso não conta. Eu digo, o que conta é tu chegar em casa, ligar a TV e sentar no sofá pra assistir. Ah, não, é. Cara, e chegou a internet torrentão do mal, abandonei a TV aberta. Quem não, né? Quero saber quem não. Eu não tenho TV a cabo, eu não tenho. Ah, é, não tem nem antena. Também ninguém aqui tem TV a cabo. Não entendi onde é que entra a TV a cabo aí, Fabi. Não, pra ver a TV, entendeu? Globo, essas coisas, tudo, porque o pessoal pega a TV a cabo mesmo que simplesinha, entendeu? Num pacote com internet e tal. Teve uma época que eu fiz isso, uns anos pra trás, eu peguei, né, a gente assinou o pacote da Oi, e aí tinha a TV junto lá, tava na promoção. Só que eu peguei, fiquei uns meses assim, e eu fui percebendo, tinha vários canais com filme, com série, com desenho, com documentário, com tudo, e o Rodrigo assistia Globo e SBT. Porra. Eu falei, ah, não, pra ver isso aí eu não vou pagar nada, não. Compra a anteninha digital ali, pronto, ó. Pagar pacote a cabo pra ver Globo e SBT? É bem assim mesmo. Era bem esse esquema mesmo. É, cara, nossa. Eu não vejo nada disso, eu não vejo uma televisão, nada. A gente tem aí vários serviços de streams a nosso favor, tem torrent aí, tem tudo, tem podcast, tem tudo, eu não perco tempo na televisão. Mas o pouco que eu vejo de Sessão da Tarde é o mesmo esquema aí que, que o Coisa falou, que é quando tá no trabalho, a televisão lá do trabalho ligada, a gente vê. Tem um filme que eu vejo que tem passado muito na Sessão da Tarde, que... É, e tu não vai falar por causa que pode queimar a pauta de alguém. É, isso aí. Pô, da atualidade? Alguém vai falar da atualidade? Eu tô falando do filme da atualidade. Eu não vou falar da atualidade, não. Mas não pode falar da atualidade, que é só filme antigo. O filme que tu vai falar é filme antigo ou filme novo? Não, eu vou falar de filme antigo, tô falando que tipo assim... Não, eu digo esse que tu tá falando aí. É novo. É novo entre aspas, né? Porque é um da Jennifer Lopes, que ela é uma empregada e um cara ricaço vai... Eu sei. É pós-2000. Isso é o que tá passando na atualidade, né? Sessão da Tarde, cara. Sim. É filme desse nível, assim. Toda hora na televisão tá passando esse filme. Eu vi esse filme um dia quando eu fui acompanhar a mamãe no consultório médico. Aí eu fiquei esperando, ela entrou no consultório, aí eu fiquei vendo, tava passando esse filme. Tava na cena lá que ele ia atrás dela, tudo lá. Sempre foi característico, né, cara, da Sessão da Tarde passar filme mais antigo. Eu lembro que na década de 90 passava muito filme da década de 80. Exato. E no finalzinho dos anos 90 passava filme do comecinho dos anos 90, sabe? Era uma maneira de tu conseguir assistir filmes que já tinham passado na tela quente. Exato. Depois chegou tipo a censura isso. Também, eles cortou tudo esse filme, né, cara? Então, dificilmente vai passar. O último filme que eu vi na Sessão da Tarde foi um daquela Queen Latifah lá, que ela tinha pegado um exame, que ela tava doente, e ela ia morrer, só que aí ela se apaixonou. As férias da minha vida. Martin, né? Acho que é esse aí, não sei. Sei que ela se apaixona pelo cara, acho que o cara é mó ricão lá, ele faz... Férias que ela tá... Não, férias da minha vida não. É um que ela tá, doente, tá com uma doença, né? Ela pega um exame lá falando que tá doente, só que o exame não é dela, é de outra pessoa. Foi trocado. Aí ela acha que vai morrer, aí ela faz tudo por todo mundo, porque tá se despedindo e tal. Foi o último filme que eu vi na Sessão da Tarde, não lembro nem quando foi. Então vamos começar aqui a falar dos nossos filminhos, e nada melhor do que... um sorteio honesto pra começar, não é? Eita, lá vem. Roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Team Blue! Olha só, rapaz. Sorteio honesto 2.0 retorno. Pois é. Eu tô vendo que esse sorteio até é honesto que nenhum outro lugar que é honesto. Lá começa com B, tem S e tem B também. Caraca, BSB? Ou BSD? Eu não entendi. BSB. BSB, onde é que fica isso? B de bola. Uhum. B de bola. É Backstreet Boy, né, não? Não, de uma cidade. Quem souber. Ah, tá, já sei. Não vou falar porque tem ouvinte de lá, né? E sabe como é que é? Um queimar os olhos. Até eles não gostam. Estão lá porque não tem pra onde ir. Mas enfim, então eu saí primeiro e eu vou falar de um filminho que eu assistia demais desde criança e depois de velho eu assistia, porque daí já eram outras intenções, né? Porque foi um dos meus primeiros crushes da infância, que é Lagoa Azul. Clássico, acho que é o filme mais assistido na Sessão da Tarde, mais passado. É o que mais passou, mais eu acho. Eu acho que foi o que mais passou. Eu mandei no grupo lá, o Blue, você lembra lá? Devia ser Sessão Lagoa Azul da Tarde, né? Nossa Senhora. Como passou isso aí, né? É o que eu escolhi. Olha que aí. Mais, que passou mais. Olha aí, a Fabinho que vai falar então depois. É, tem um, acho que tem um que passou mais do que o Lagoa Azul. Tá, pra mim foi o que eu mais vi e é o que importa. Mas tá? qual Lagoa Azul? O da Brooke Shield ou da Mila Jovovich? Porra, eu não falei de volta Lagoa Azul, eu falei Lagoa Azul. Nossa! Pulou com dois pés no peito. Cara, esse filme era muito legal pelo... Primeiro pelo seguinte, eu sou fascinado por filmes de sobrevivência. Qualquer coisa, aliás, filmes, jogos, série, tudo. E esse filme nada mais do que é um filme de sobrevivência. É um náufrago total, né? É, e é um nível extremo, né, cara? Porque são duas crianças, né? Pelo que eu entendi da história, eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti. O começo, principalmente, é bem complicado de lembrar. Pelo que eu lembro da história, houve um náufrago e os pais deles morreram e eles ficaram com, se eu não me engano, o capitão do barco era o tutor deles, o governante, sei lá, não sei o que aquele velho era deles. Era algum cara do barco, era algum... O capitão não era porque o capitão afundou com o barco. É, eu acho que era alguém que tava no barco. É. Aí o cara começou a cuidar deles ali durante um tempo. E desde essa época já... Na época do náufrago, o avô das crianças tava procurando eles. Uma dúvida, alguém sabe se eles eram irmãos? Não eram irmãos. Ah, sim, importante. Mas eu acho que quem... Não, mas eu acho que quem fica com eles na ilha é a governanta. Não, é um homem, Edu. É só cara, um homem. Eu lembro desse cara chegando depois. É. Não. Que estão chegando depois, é quando eles estão adolescentes lá. Nossa, não, sim, quando eles estão adolescentes, o avô deles acha eles. Mas isso é o final do filme. Mas aí tem o cara lá, o mais velho, que tenta estuprar a menina. Isso aí é outro filme. É o da Lagoa Azul, né? Não. Esse é outro filme. Não é o... Pode ser o 2, o 3, o 5. O primeiro, não. O primeiro é eles dois, crianças. E o velho, esse que tava no barco, que eu não sei o que o velho é deles ou se é alguma coisa deles. Enfim. Aí... O velho, se não me engano, ele vai beber algum rum, alguma coisa assim que ele vai beber... E ele morre, e aí fica até uma saia. Eu lembro de uma cena que ficou marcada pra mim, que eu tomei um sujo de caramba quando era criança, uma aranha saindo da boca dele. É, na verdade, coisa. Assim, eles estão ali na praia, coisa tal, velho, eu acho que ele já tinha alguma experiência, assim, com sobrevivência, eles construíram ali um acampamento, coisa e tal, e aí tinha a questão da frutinha, né, que eles queriam comer a frutinha, eles não coma dessa fruta, senão vocês vão fechar os olhos e nunca mais vão abrir. Eu acho que a fruta tinha alguma coisa a ver com que ela era um sonífero natural, alguma coisa assim. Enfim. E tinha uma outra ilha, aonde ele ia buscar banana. O velho. Isso. E aí, às vezes, eles iam junto, às vezes eles não iam, né? Coisa e tal. E aí, tinha um outro lado da ilha que não podia ir. Que aí era o lado oposto. Tinha que passar pelos morros, as montanhas, coisa e tal, e ir pro lado oposto. E o velho disse que não era pra ir. Porque eu acho que ele sabia que tinha uma tribo lá do outro lado. E eles não passavam pro lado de cá por algum motivo que eu não sei qual é. Enfim. Aí, certo dia, o velho foi lá na ilha buscar a banana e não voltou. E o que que acontece? Eles pegaram o barco e foram atrás. Isso eles ainda pequenininho. Quando eles chegaram na ilha, o velho tava deitado, virado de bruços. E aí eles desviraram ele, no que eles desviraram saiu um caranguejo de dentro da boca do velho. E ele tava morto. O velho morreu por algum motivo que eu não lembro agora se mostrou qual exato, motivo e coisa exato. E tal. Eles pegaram o barco e voltaram. E isso traumatizou eles, assim que nem tu, Will. Porque eles sonhavam sempre com um sonhava com o outro, assim, um caranguejo saindo da boca deles, assim. Pra eles, aquilo ali era o significado da morte. Se saísse um caranguejo da boca, é porque a pessoa morreu. E eu fechava os olhos e não voltava mais. E aí, depois deu um pulo no tempo, e aí já apareceu eles mais velhos e coisa e tal. Acho que já adolescentes ou jovens adultos, enfim. E o filme é muito bonitinho e coisa e tal. E aí mostra eles descobrindo a sexualidade e coisa e tal. Tudo na vida eles se descobrem juntos, né? É. Só que... Quando esse filme passava na década de 90, bem no início da década de 90 ou final de 80, não lembro agora, ele passava na íntegra. Hoje em dia ele não passa 40% do filme, eu acho, porque ele é todo picotado. Porque na época passava tudo, então tem nu, frontal, tem o cara, quando ele tá dentro da água também aparece, né, as minhoquinhas balançando na água, só quando tá dentro da água. E é muito legal que depois ela engravidou. Eu até acho que ela demorou a engravidar no filme. Mas a atriz, a Brooke Shields, era de menor nessa época. Eu acho que ela tinha 16 anos ou 14 anos, uma coisa assim. Nessa época podia tudo, né? Porra. Uhum. E aí ela engravidou e aí ela começou a ficar barriguda e coisa e tal. E aí ela teve a criança no meio do mato, assim, um dia, acho que tava chovendo e coisa e tal. E aí eu lembro que ele pegou o bebê e falou assim pra ela: por que você teve uma criança? Foi muito engraçado, cara. Ai, e aí, cara, eles tentando. O bebê chorava, chorava, chorava. Eles estavam tentando dar manga pro bebê, coco, e nada ele comia. Até que ela começou a ficar assim com a cara de preocupada, encostou ele assim, e o bebê pegou no peito dela e começou a chupar. E ela deixou. E é isso. Eu lembro, tem uma cena também, né, que eu lembro muito, que ficou na minha cabeça, de eles, tipo assim, no lago, mergulhando o neném e tal, os dois juntos e tal. Esse filme é bem essa coisa, assim, de a criança nadando, né? Isso, tal. Isso. Eu lembro que é uma cena muito marcante desse filme. É. E aí, eu lembro que, mesmo depois de todos esses anos, eu acho que passou mais de 10 anos, o velho avô deles ainda estava procurando. Então, ele andava nas redondezas ali, por perto da ilha e tal. E aí, certa vez, eles estavam brincando na lama, os três. Estavam os dois jovens e a criança brincando na lama. Ele estava todo sujo de lama. E eles tinham, desde criança, que o velho lá, aquele que morreu, preparou para eles um sinal, que era uma fogueira. E aí tinha que acender a fogueira. Quando vissem um barco, tinha que acender a fogueira. Então, desde pequenos, eles sabiam disso. Inclusive, teve um momento, antes deles ter o filho lá, que ela viu... A atriz, a personagem viu um barco. Só que ela não acendeu a fogueira porque ela tava feliz ali. Ela não queria ir embora. E o guri queria. E ele veio correndo desesperado: acende a fogueira, ela não acendeu. E ele ficou brabo. E ele começou a chutar e xingar ela. Depois ele tentou construir uma jangada. A jangada naufragou. Não, ele não sabia fazer. Se eu não me engano, nessa cena que você falou que estão sujos de lama... É, o velho vê eles, né? Eles veem o barco, mas eles não acendem a parada. Exato, eles veem o barco, mas como eles estão felizes, a família ali formada e coisa e tal, eles pegam e dão as costas, assim. Ele pega o bebê no colo, dá a mão pra ela e dão as costas, assim. Eles estão todos sujos de barro. E aí o velho vê com o binóculo de longe, com a luneta, e aí o cara pergunta: são eles? Aí o velho diz: não, não são. Porque, né, se eles estivessem limpinhos e coisa e tal, eles veem, porque os dois eram loirinhos, né, cara? Uhum. E ali estava tudo sujo de lama e coisa e tal, e eles, deve ser nativo e coisa e tal, e aí foram embora. E aí lá no final do filme, deixaram a criança sozinha, o que é que aconteceu? A criança comeu a bendita da frutinha. Exato, e aí a guria deu nele, bateu nele, tirou da boca dele, mas ele já tinha comido algumas. Aí eles começaram a ficar preocupados, aí até que ele fechou ele o dorme. Olho, ele dormiu. E aí ele pegou uma jangada, vamos ter que ir, não sei o que, pegou uma jangada e foi com eles aí no meio do caminho. Eles extraíram aí um dos remos, caiu na água, e aí depois ele tentou pegar o remo, desceu na água, aí veio tubarão, ele subiu no barco e tocou o outro remo no outro tubarão, aí ficou sem remo, o cara deriva. E aí eles pensaram assim: bom, vamos morrer. Aí os dois também comeram a frutinha, e os três estavam dormindo no barco quando o navio do velho passou e resgatou eles. Olha só, e terminou assim. É. Mas o lance é que a gente. Que... A primeira vez que a gente tá vendo o filme, a gente não sabe que aquela frutinha só faz dormir, né? É, a gente acha que morreu. A gente acha, né, que realmente a criança morreu e depois eles tomam e acham que eles realmente morreram, né? Exatamente, é. Mas não aparece eles acordando, viu? Isso é muito bem provavelmente. É ali. É, porque ali eles morreram, mas não deu a continuidade pra saber quando eles encontraram eles lá no mar. Não, não deu a continuidade, né, pra saber se morreram, não morreram, estão vivos. Não, não deram, não. Ali, né? Não, termina quando o barco passa, não. Assim, não, termina mas quando o barco passa. Mas o cara fala só que eles estão dormindo, isso, né? Isso, é, o cara fala, eles estão só dormindo. Ah, entendi. Porque estão respirando, é porque... né, então. Aham. Uh-huh. Sabe que eles estão dormindo. E terminou assim, cara, esse filme era muito legal, cara, eu gostava muito de ver. Toda vez que passava, eu via, e dava muito, e passava, né? É que nem aquela história, é que nem aquela história, eu só fumo quando bebo, mas bebo. É bem essa mesmo. É tipo assim, a sessão da. Esse filme na sessão da tarde é tipo assim, é o SBT com Chaves. Não tem nada, passa Chaves. É a mesma coisa. Sessão da tarde, joga lá o Lagoa Azul lá que é Lagoa sucesso. Com Brooke Shields, menor de idade. Não é? É, o que hoje em dia é normal, né? Duas crianças se pegando é a coisa mais simples que tem. Mas na vida real, na TV, não pode, né? É. agora vamos para o próximo aqui. Olha só quem saiu, Fabi! Olha aí, Fabi. Então, o filme que eu escolhi foi por uma curiosidade, porque eu já vi ele na locadora umas 500 milhões de vezes. Porque aquele filme, ele inaugurou um filme por parede. Como é que sabe? É? Tinha tantas cópias que tinha, a parede ficava cheia de cópia. Caraca! Eu me lembro que foi o primeiro filme que na locadora tinha uma parede de cópias dele. Caraca, olha aí. Caraca. Que é o Ghost. Filmaço, poxa. Filmaço. Sempre sou pelos olhos quando eu tô vendo. Sempre sou. Eu quem gosto nunca? Porque assim, o pessoal acha que é por causa do romance. Não, eu gosto por causa da Whoopi Goldberg. Sério? Eu gosto por causa do romance. Engraçado. Não, ela é maravilhosa esse filme. Ela é maravilhosa. Acho que é uma das grandes interpretações dela. Ela ganhou um Oscar por esse filme. Ganhou. E não foi esse filme que lançou a carreira dela? Não, não. Ela lançou o cara, acho que foi a Cor Púrpura. Foi a Cor Púrpura. Ah, ela era novinha. Olha só. É do Spielberg, é bom, é sofrido. É sofrido. E que senhora atriz a Cooper? Todos os filmes. Ela é, e ela tava no auge por causa da noviça lá que ela fazia. Sim, nossa, e outra coisa, qualquer filme dela, os filmes até podem ser ruins, mas a atuação dela é sempre boa, pelo menos em todos os filmes que eu vi. Com certeza. Cara, tem uma atuação dela no episódio do Todo Mundo Odeia o Chris lá. Do nada ela aparece lá. Cara, maravilhoso. Olha aí, essa eu não vi. Tem um episódio lá que ela aparece. Ela é vó da namorada, da menina que o Chris gosta. Faz sentido. Fala aí, Fabinho, então, do Ghost pra nós. Então, eu gostei que, assim, todo mundo, né, vendo aquele negócio, né, um chororô, porque um é fantasma, ela dá, e beija o fantasma, e faz e faz lá as louças de lama, aquela coisa toda, cerâmica e papapá, pessoal, todo mundo gostando, e eu rindo da charlatã lá, né, eu adorando que ela faz aquela, né, de um charlatã, como muitos, né, que tem por aí. Com certeza. E... gente, não, porque o Patrick Swayze e ela que fizeram o filme. Ele também tá muito bem, cara. Ele tá muito bom nesse filme. A cena do elefantinho, meu, é a melhor cena do filme. Antes do elefante, quando ele tá lá, é Oda May Brown é o nome dela, né? Ela tá lá fazendo a sessão dela lá e ele tá lá na sala, né? E ele tá vendo que ela tá fingindo, cara. Aí ele vai, tipo, ele fala, né? Que charlatona. Aí ela escuta e ela vê que foi alguém que não tá ali que falou. Aí ele percebe que ela escutou ele. Caraca, aí você pode me ouvir? Aí ela, o quê? Aí ela começa a ficar desesperada, aí as irmãs dela não sabem o que tá acontecendo. Cara, essa cena é muito boa, cara, muito boa. A cena que eu gosto do filme é quando ela tá na rua, ela vai andando e ele vai perturbando ela. Sim. Aí ele brinca, aí ele puxa alguma coisa, amor de Deus, que não sei o que. Aí eles vão andando, aí ele fala, você é um encosto, você tem que ir embora. Ele, eu não vou, você tem que falar com o fulano. Ele, tá bom. Aí ela vai até o lugar lá, a mulher, esqueci o nome da atriz. Demi Moore. Aí pensa que ela é charlatã, lá briga com ela, tudo. E ela tenta falar lá o eu te amo, idem, que não sei o quê. Não, e tá tudo errado. Fala pra ela que eu amo ela. Ele disse que te ama. Aí ela fala assim, não, ele nunca diria isso. Ele, idem, fala idem, idem. Ela, o que você quer dizer com idem, idem, idem? Por que idem? Aí a menina se toca que era ele mesmo, né? Então, aí ela abre a porta, né? Aí ela abre a porta. É. Não, o idem é no interfone. Ah, no interfone. Não, o Ida é no interfone. Aí ela vai abrir. Ela só abre a porta depois da. A rua, então, essa sessão da, essa é da rua, ela sai da casa dela e vai andando até a casa da moça, entendeu? Cara, e ele vai perturbando. Essa cena do banco é engraçada, que ele de pegar um cheque, né, com um valor de dinheiro, um valor altíssimo de lá. Ele manda ela entregar pro... pras freiras. Umas freiras na rua. E ela quer entregar. Ah, é? Caraca, é muito bom, cara. E outra coisa, esse dinheiro aí foi por causa disso que ele morreu, né? Porque ele tava roubando o banco, né? Ele e o cara lá. Aí o cara que tinha dinheiro. Não, o cara tava roubando, só que ele ia descobrir. Eles dois estavam roubando. Não, era só o cara, pô. Não, era só o cara, ele fracou. É só o cara. Ele tava descobrindo que o cara tava roubando. Aí pra ele não entregar ele. Não, se era um outro que tava roubando, como é que ele sabia do nome da pessoa e tudo mais? Porque eles estavam trabalhando na mesma conta conjunta, pô. Era da empresa a conta. Eu perdi esse detalhe. Eu achava que ele também tava, por causa desse dinheiro que ele tinha morrido. Mas enfim. E no final, assim, é muito legal. Porque é o primeiro beijo lésbico, né? Que eu vi, assim. Teve porque... beijo? Eu não lembro dele beijando. Teve, porque no final. No final tem a situação, né? Que ela recebe ele. Não, isso sim, mas eu acho que eles não têm beijo, não, hein? Eu acho que não tem beijo. Tem. Aí no final eles conversam tudo e ela tá recebida dele. Entendeu? Aí ela pede um beijo. Aí a Upi beija, é no final. Aí a Upi beija ela, só que na hora, assim, beija, mas dá 2 segundos, vira a silhueta dele. Mas dá pra ver que a Upi beija dele. Essa assim, não foi no apartamento dela, quando ele foi a primeira vez? Se eu não me engano, ele entra dentro dela pra poder... ela sentir ele. Aí eles fazem lá o lance, ele abraça ela... Nos abraça, a gente vê a mão da Whoopi Goldberg abraçando ele e tal, aquela coisa. Aí daqui a pouco a cena vai e tem aquela edição de cortar e já aparecer ele abraçando ela. Oh. Quando a Whoopi vai beijar, quando eles vão se beijar, a Whoopi vai beijar, aí se não me engano, na minha cabeça, porque tem um tempo que eu não vejo, gente, que aparece tipo assim, ele meio fantasma beijando ela. Só que você entende, tipo... A gente viu ele beijando ela, mas na verdade elas se beijaram as duas, né? Tá, peraí, então, deixa eu esclarecer pra vocês. Tá na fita aparece. Tá, deixa eu esclarecer pra vocês. Essa a primeira vez que ela usa o corpo dele, ela fica com pena dos dois, coisa, ela disse assim, pode me usar. Aí ela senta assim na cadeira, pode me usar. Pode usar meu corpo. Aí ele entra, e aí é quando ele toca nela, abraça, coisa e tal, isso. Mexe no cabelo, coisa e tal. E aí é quando o vilão quebra o vidro, lá invade a casa. Mas não houve beijo ali. Aí ele invade a casa e ele fica fraco, né? Porque esse tipo de coisa deixa ele fraco. Quando termina o filme, que ele terminou o propósito dele ali, coisa e tal, aparece a luz no fundo, que é pra onde ele tem que ir. E aí todo mundo consegue enxergar ele. Consegue enxergar ele. E ele vai beijar ela, mas é o espírito dele beijando, ele não toca ela. Ele olha só... como é que a nossa memória engana a gente, né? Tanto que a Upi Goldberg tá do lado dele, assim, tá enxergando ele também, coisa e tal. O beijo delas duas é ficar se abraçando, se tocando. Isso, ele só tocou nela, não beijou nada. Não teve beijo. Eu me lembrava que tinha um beijo que aparecia. Não, que foi cortado na sessão da tarde, ela e aparecia na fita. Não tem. Tanto que eu vou colar aí pra ti agora, tu vai ver aí, ó. Essa aqui é. De repente, tem na fita e a gente tá falando que a gente viu na sessão da tarde. Olha, é cena do final do filme aí, ó. É só o espírito. Denúncia. Dele. Pode ver que ele tá brilhando transparente aí, ó. Tá vendo? Ah, tá. Não houve beijo. E essa cena do... My love. Caraca, a música também marca, né? Boa. Eu suava sempre pelos olhos. Eu sou um cara muito sensível, muito romântico, então... Então, eu gostava desse filme por causa da... Quem tu tá rindo, Edu? Entendeu? Que eu achava muito engraçado. Tá rindo, Edu? Então, era um filme que na sessão da tarde eu parava pra ver. Ah, com certeza, eu também. Ó, mas a primeira vez que eu vi foi em tela quente. Foi na fita VHS. Ah, sinceramente, não, agora... Não, eu vi na fita. Ah, eu vi alugado, um amigo meu alugou e eu assisti com ele. Agora eu lembrei. Pô, sensacional. E depois as sombras, aquela levando os caras, né? Muito legal. Caraca, eu tinha um cagaço disso quando era moleque. Oh, e outra coisa, quando né? Quando vinha as sombras... E outra coisa... O som era sinistro mesmo. O Patrick lá, ele é um espírito do mal, né? Vocês viram que ele matou o cara lá, né? O primeiro. Não. Ele se vingou, né, na verdade. Sim, mas o espírito não tem que estar se vingando, não tem que estar matando as pessoas. Não, foi o próprio cara que causou a própria morte. Não, o primeiro lá, o primeiro, o comparsa dele, o que matou ele de verdade. Não, ele não foi o... Não, ele reagiu. Matou ele? Foi ele que morreu. Ah, vocês lembram lá da cena? Não, ele se matou. Vocês lembram? Assim, ah, não, ele tava querendo... Ele tava assustando o cara, aí o cara foi correr dele, né? Vocês lembram da cena do trem lá? Da latinha no trem, do cara que ele ensinou o cara a tocar nas coisas? O cara que ele foi procurar... Isso, mas tipo assim, se não me engano, ele não matou o cara. Ele só tava meio que assustando o cara. Não, peraí, deixa eu falar que vai lembrar. E tem um acidente, né? Deixa eu falar pra lembrar. O cara fica preso. Ele foi lá no trem e aprendeu com um cara lá a mexer nos objetos. Foi quando ele aprendeu. Sai lá, do meu vagão! É, exatamente. Ele aprendeu com esse cara aí, coisa e tal. Quando ele encontrou esse comparsa que foi o que deu os tiros nele e matou ele, ele começava a empurrar o cara. Ele empurrava. Aí o cara. Teve um momento que o cara foi pro meio da rua e foi atropelado. Dois carros bateram nele pra ele saber. É, ele tava assustando o cara. Ele tava assustando o cara. O cara tava no. Ele foi num apartamento, aí começou. Tá, mas isso aí é outro. Abrir a torneira e tal. Aí o cara assustou, saiu correndo. É. Aí foi quando ele não, passou mas, no meio dos não, carros. Não, mas ele empurrava o cara, ele empurrava. Ele aprendeu a tocar na sala e empurrou. Não lembro. É, ele tocava no cara. Mas ele não empurrou o cara pro cara ser atropelado. Sim, mas ele empurrava ele o cara. O cara só foi pro meio da rua porque antes ele tava empurrando desde lá de dentro. Foi um acidente, acontece. Não, ele é do mal. Ele tinha que ir pro inferno, ele não podia ir pra onde ele foi. Tinha que ser arrastado pelas sombras lá. Eu achei legal aquela parte que ele tá dentro do... O escritório lá, ele começa a digitar no computador lá, o cara vai procurar e não acha. Aí ele começa a escrever no computador, aí ele empurra a cadeira, o cara já sai ligeiro com medo. Sim, já. Porque primeiro que já não tinha achado o dinheiro, aí começa a aparecer esses negócios aí. Pois é. Aí fica desesperado. Vai tá filme, Fabi, muito bom. Que bom que gostaram. Sensacional. E esse foi o que mais deu na sessão da tarde, tem certeza? Sim, foi 25 vezes. Só 25? Isso até 2018, tá? Caraca. Foi o que eu achei. Foi janeiro de 2018 que contaram. É, eles foi 25 mais ou menos vezes uma vez contra ano, né? 20 do Lagoa. Caraca, olha bota só. Bota aí 25 vezes, duas vezes por ano. Ué, dá 13 anos. Mas eu acho que é uma vez no mínimo, viu? Porque isso aí é uma vez por ano. É, eu acho que já aconteceu desde passar o filme mais de uma vez no ano. Ghost, eu acho que é década de 80, Fabi, não? Ou sim? É 90? É 90 ou 91? Então, vamos aqui para o próximo. Will, vai lá, Will. Oi, vamos lá então, vamos falar de um filme que eu considero, se o universo Marvel fosse na década de 80, esse seria o filme do Pantera Negra, com certeza, Um Príncipe em Nova York. Da minha lista. Você não tava não, mas é filmado. Se eu não tivesse melhor T'Challa, hein? Se eu não tivesse sido sorteado primeiro, desse a sorte, eu ia falar desse aí, se tivesse roubado o Dragão Azul, olha aí, rapaz, cara, T'Challa, tô melhor T'Challa sempre, Ed Murphy, cara, seria com certeza, é muito isso. Um príncipe em Nova York maior que Pantera Negra, com certeza. Cara, esse quer príncipe, dizer que você que faz tudo. Pode falar. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! É o nosso querido Ed Murphy fazendo ali o príncipe de Zamunda, né? Eu nem sei se esse país realmente existe ou se foi inventado. Com certeza não. Eu acho que foi inventado pro filme. Nunca ouvi falar. Foi inventado pro filme, né, cara? É, que é o Ed Murphy fazendo ali, cara, que é espetacular, que... Vai casar, aquela coisa toda, ele não quer casar com a princesa prometida dele lá, ele quer vir pra América, quer conhecer novos mundos, ele vem pra Nova York, cara, pra poder passar alguns dias aqui e tal, cara, aí vem ele, um amigo dele, e vem cenas impagáveis, amigo, cara, não. Filme... Ah, o cara é alguma coisa. O servo dele, que eu não sei o que, que é. Servo dele. Exato, é servo dele. Cara, esse filme tem várias cenas daquele tipo que é o Ed Murphy e esse servo dele interpretando vários outros personagens, né, cara? Que, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu o Ed Murphy fazendo isso, não foi? Tipo, você interpretando personagens diferentes. Por exemplo, quando eles vão na igreja lá. Não, mas no barbeiro primeiro. No barbeiro, todos os barbeiros, os personagens da barbearia, ele. Era ele. Não, ele faz um dos caras da barbearia e o amigo dele faz o outro. Ah, é? Eu achava que todos eram eles. Não, são dois caras. Caraca, ele faz um barbeiro, os caras são até brancos, cara. Mas eles não são brancos, eles têm aquela doença do... Vitiligo. Vitiligo, caraca, é muito bom o Edmund fazendo o barbeiro, mas uma das cenas que eu mais me amarro, cara, é quando eles vão na igreja e vem a banda Chocolate Sensual. Não, e quando passa... O nome é melhor, hein? E quando passa a cestinha da oferenda... Isso. E aí ele aponta pro céu assim, bota no dinheiro aí, o cara pega um massa de dinheiro e larga ali dentro. Cara, eu sempre assisti esse filme, sempre, Sessão da Tarde, sempre dublado, né? Dublado. Sim, lógico. E o Ed Murphy, que é o correto, né? As pessoas devem assistir filmes dublados. O Ed Murphy faz o cantor, vocalista da banda, e o amigo dele, o outro ator lá que faz o servo dele, faz o pastor da igreja. Aí, o pastor da igreja chama a banda Chocolate Sensual, aí ele vem e tá pra cantar. E, cara, eu nunca entendi qual foi a música que ele tava cantando. Recentemente eu assisti com o áudio original, ele tá cantando a música da Whitney Houston, cara. Vem cá. Mas peraí que a gente tem um herege aqui. Como assim, Fabi? Não, eu ouvi. Não fez tudo que não ouvi. Sim, eu só vejo o filme em inglês. Ah. Ou então não, mas... na língua legendado. Peraí, dá pra excluir aí? Excluir, banir, apagar testes já gravados. Não, cara, o Sessão da Tarde, família, Sessão da Tarde é dublado. Não, o Sessão da Tarde é dublado, não tem como. Sessão da Tarde, filme na locadora, Blu-ray, Torrentão do Mal, cinema, tudo dublado. Eu vejo mais legendado também, mas tem filme que... Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco vai ficar só eu aqui nesse cast. Cara, tem uma cena muito legal também do não, tem uma Cristo cena muito legal, não, porra. Todo esse filme é legal, cara. Todo filme é legal. Quando ele namora, sai com a menina e ele beija ela e tal, ele tá voltando pra casa e ele volta cantando, cara. Alguém que se importe. Alguém. Aí ele fica, ser amado! Ser amado! Cala a boca! Cala a boca, vai pro inferno. Aí ele, sim, vá pro inferno você também. Caraca. Não, mas e antes disso, quando ele conheceu a moça, eles trocaram umas palavras e tal, e aí ele não queria que ela gostasse dele por ele ser rico, ser um príncipe, coisa e tal. Então, o que ele fez? Ele se fingiu de pobre. Foi até, isso, inclusive, exatamente, pegar emprego na lanchonete do pai dela. McDowell, exatamente. E aí, ele, o que ele era? Atendente do caixa. Do e isso. O outro era faxineiro, o servo dele. Cara, e ele ficou muito brabo. E aí, o que aconteceu? E aí, quando ele finalmente conseguiu levar ela pra sair coisa e tal, e ele foi levar ela na casa dele, eles tinham um quarto bem chulé. Eu lembro que quando ele foi procurar o cara pra alugar... Qual lugar de Nova York? Eu quero um quarto bem chulé. Ele falou pro cara, eu quero o quarto mais chulé que você tiver, não sei o quê. Aí ele, tá, eu tenho um quarto assim bem chulé. Aí ele falou, era bem chulé mesmo, bem ruim. Aí o que acontece? Aí o cara, o servo dele, depois de um tempo já, isso passou bastante tempo, ele tava indignado já tava... Aí o cara, quer saber? Arruma isso aí, arruma o quarto como você quiser, não sei o quê. Aí quando ele finalmente conseguiu levar a guria na casa dele, ela ia ver que a casa era bem humilde e coisa e tal, o cara tinha reformado o troço todo. Tinha botado banheira de hidro e TV e sacou. Nossa, uma mansão o negócio. Acho que na hora quando ele vai no banco buscar o dinheiro. Ali, acho que eu deveria pedir 200 milhões. Acho que 500 milhões é melhor. Pô, como, velho? Na onde vai pegar, cara? Eu acho que era mil, mas... Ok. Era alguma coisa assim. Você queria pedir uma puta de uma grana pro rei lá. Aí a mulher veio assim, será que você não vai abusar? É, será que você não vai abusar? Ele falou pra ela, disse, não é não. Pode pedir. Não é não. Ele foi mandar, eu acho que era um telegrama que ele ia mandar pro rei, eu acho. Enfim, cara, aí quando ela chegou, ele chegou na porta do apartamento, ele foi abrir a porta, aí viu aquilo, ele fechou e disse pra ela, nossa, não dá, porque tem um rato aqui, um rato enorme, é um baita de um rato. Aí ele saiu pra rua pra... pra almoçar em um restaurante, coisa e tal, enfim, muito legal. Cara, o engraçado é que ele falou assim, não, dá só uma arrumadinha no apartamento. É, o pô. Cara mudou tudo no apartamento, cara. O cara botou a banheira e tirou massagem, mudou. Foi assim que o rei achou ele, por causa desse pedido do dinheiro. Porque até então, eles disseram que tinha ido pra outro lugar. Eles foram pra ali por escondido do rei. Exato, exato. E lá no lanchonete lá, né, no McDowell, tem até uma cena que entra um cara pra assaltar. Sim. E ele reage ao assalto, né? É o Samuel Jackson, cara. Caraca. Não, peraí. O quê? O Samuel Jackson participou desse filme? Ele é o assaltante. Caraca, velho, eu não lembro disso. Porra! Olha aí. Isso, explodiu a cabeça, cara. Louco. E na barbearia lá. Samuel Jackson tá em todo lugar, cara. Tem um garoto que eles estão cortando o cabelo. Uhum. O garoto é o Cuba Gooding Jr. Pô! É, pode crer. Tá aqui, aí, ó. Muito melhor, basquete, muito melhor, né, que Pantera Negra. E não ganhou o Oscar? Ô, louco. Não, cara, aí o melhor. O rei de Zamunda, quando é o Darth Vader, irmão. É o James Earl Jones. Pode crer, hein. Ele fez a voz ainda com também no tradutor, né? A voz do... Ele fez também a voz do Mufasa no é o Mufasa, original, também. Caraca. Cara, é um puto elenco nesse filme, cara. Esse filme é muito bom, cara, muito bom. Aí no fim a guria descobre, né, que ele é um príncipe, coisa e tal, e aí o rei... Não, o pai dela chega na casa dela, o pai dele descobre tudo, que ele tá saindo com ela e tal. Não, aí o pai não descobre, né? O pai não descobre, o rei vai lá na casa dele lá. É. Aí aparece a irmã dela com o Akin, que é o cara que tá com ele lá, e fala, ah, não, mas o rei é ele. Aí ele já sai de fininho, assim. É, tipo, ele mentiu. Não, eu não. Ah, é, que tava amigo dele. Eu sei que aí o pai dele vai fazer a proposta pra menina, né? Não sei o quê, quanto que você quer pra sair da vida dele, não sei o quê e tudo. É, aí o pai dela fica brabo e diz, você não pode comprar minha filha, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara criou... Porque até então ele tava agradando o rei de todos os jeitos, né? Porque ele queria que ela casasse com... Bom, tava com o filho, né? Ele, com lógico, filho, né? Mas aí mexeu na moral, Boa, daí ofendeu a moral da filha. Aí a rainha ficou braba. A rainha foi lá, conversou com ela e tudo. Aí depois ela fugiu, né? Daí o Akin foi. Daí como era Akin, né? O Akin veio, aí. Akin, isso. Aí ele falou com a mãe dele, disse que é apaixonado por ela, então vai atrás dela, não sei o quê. Aí ele vai, aí ela não aceita ficar com ele. E aí ele volta, né? Ele volta pro país dele lá. É. Acho legal essa parte que ele vai atrás dela, ele tá no trem, né? Aí ela tira, eu não sei se é os brincos, se é um anel que ele dá pra ela. É o brinco. Aí ela tira e joga pra ele, assim, aí ele dá pra uma senhorinha lá. Aí ela, se quiser eu caso com você. Aí ele dá o brinco, né? É quando ele dá o brinco, né? Aí ele volta pra Zamunda, né, Will? Isso, aí ele volta pra Zamunda, aí vai casar com a mulher que tava prometida, né? Sim. Aí quando ele vai casar lá, que a mulher vem andando com o véu, aí quando ele vai tirar o véu, aí a menina lá de Nova York que aceitou ir pra lá, né? Eu não lembro se foi eu, o próprio rei, ou se foi a rainha que falou com ela e tal. Ah, foi os dois, com certeza, né? Porque ele tava triste, né, cara? O cara ficou arrasado. É, exato, cara. Exatamente. Cara, tem uma cena que, tipo assim... Logo no início do filme, quando ele vai casar, aí ele tá prometido com a mulher lá, aí vem a mulher poder falar com ele, aí o pessoal fala assim, ah, eu tô aqui pra servir o senhor, né, que é a mulher que vai ser a esposa dele, né. Sim. Aí ele fala assim, não, você tem que, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Aí ele fica pulando num pé só, aí ela fica pulando num pé só, cara. Aí foi tipo, cara... Agora late como um cachorro. É, aí late pulando de um pé. Cara, tipo assim, tu vê que ridículo, cara. Aí ele fala, não é isso que ele quer, cara. Ele não quer uma mulher que, tipo, seja serva e faça o que ele quer. Ele quer uma mulher que seja decidida, uma pessoa que ele goste mesmo e tal, pô. Pois é. E ele, pra te ver, ele como homem, que já é difícil... Ou já ser criado num país assim, onde a mulher é pra ser serva, porque aquilo ali não é uma pessoa que tem opinião ou vontade própria. Exato. E aí ele mesmo se sente incomodado, ele acha muito ridículo aquilo ali. Esse acha ridículo. Aí, tanto que ele, quando ele vai. Aí aquilo que você falou, quando ele conhece a mulher lá, ele quer que ela se interesse por ele, por quem ele é. E ele quer se interessar por uma pessoa também. Ele quer ter aquela coisa, tipo assim, uma pessoa que ele goste e que goste dele também, por quem ele é, sem mostrar que ele tem, que né? E que seja basicamente independente, né? Porque, tipo, ele, que nem ele vê a mãe dele com o pai, todo o país ali faz, todas as mulheres fazem a vontade de todos eles ali. Então ele falou, pô, eu não quero uma mulher assim, que igual essa daí que ele pegou e falou, não, pula de um pé só e late e tal. Ele falou, pô, eu não quero uma mulher assim, né? Mas não é que ele não quer a mulher assim, é que ele acha que os costumes do país dele é errado. Não que a mulher é errada, ela, coitada, ela tá fazendo o que ela foi criada pra isso, né, cara? Então, isso. Então talvez dali desse governo em diante ele mude esse tipo de conceito aí e diga pras pessoas que elas devem casar por amor, não por obrigação. Que foi o que ele não fez. Vamos ver na continuação que vai ter. Zamunda Forever. Zamunda maior que a lá do... Wakanda. Ok. Parabéns, viu? Filmaço. Gostava muito, cara. Sempre que for possível assistir esse filme, eu assisto, que é muito bom. Show de bola. Um dos melhores filmes do Ed Murphy, cara. Do com Ed certeza. Murphy, com certeza. Sensacional. E agora o próximo aqui é o Fernando. Vai lá, Fernando. Então, eu ia falar de um filme também do Ed Murphy aí, mas eu não vou estender muito a filmografia dele, que é gigantesca, dá pra fazer bastante cast sobre filmes dele. Então eu vou falar aí do nosso querido Tom Hanks aí, eu vou falar do Quero Ser Grande. Que legal. Muito bom. Vamos indo então, né? Teve aulas de piano? 3 anos. Eu também. Todo dia, depois da escola. Tocando um pianinho lá no shopping. No piano. Essa é a única cena que eu lembro desse filme, cara. Falar a verdade. Caraca, não. Esse filme é muito maneiro, cara. Cara, eu lembro. Tudo do filme. Essa é a cena mais marcante do filme, com certeza. Mas esse filme é muito legal. É, o filme começa com um garoto, né? A cena mais marcante pra mim foi no começo, lá, ele jogando lá no computador lá. Eu não me recordo o nome do jogo lá que ele tava jogando. Ele, como todo adolescente americano, tinha um amiguinho dele lá e tal. Pô, Tom Hanks novinho, hein? Novinho, cara. Aí, né? E ele foi pra um parque de diversões lá. Aí ele queria ir na montanha-russa e não conseguiu porque ele era pequeno. Aí ele ficou frustrado com isso. Aí nisso tinha a máquina lá, chamava Zoltar, que realizava os desejos lá. Nisso ele coloca a moedinha lá e fala que quer ser grande, né? Aí no outro dia ele acorda e tá grande. E aí começa a bagunça. Mas é por essa razão? É, por essa razão. Caraca, eu não lembrava. Eu achava que era alguma coisa que ele tinha brigado com o pai, com a mãe, alguma coisa assim, então, que queria ser adulto. Não, então, ele foi no parque, aí ele queria fazer o quê? Ele queria ir na montanha-russa com a menininha que ele gostava. Só que a menininha era alta e ele não. Aí ele ficou frustrado, porque os pais estavam lá tirando foto. Ai, que bonitinho e tal. Aí ele ficou frustrado com isso, aí nisso ele pegou uma moeda e viu uma máquina lá que ele nunca tinha visto. Aí ele viu lá Zoltar lá pra realizar os desejos e tal. E nisso ele coloca a moedinha e faz o desejo de que quer ser grande. Aí o que acontece? No outro dia ele acorda e ele tá grande. E a máquina tava até desligada na tomada, né? Que ele olha assim, máquina de bosta, não sei o que e tal. Aí ele vai... Que ele vai, liga ela e põe a moeda pra falar. Isso aí nem existe, é mentira. Não acontece. Aí, na verdade, acontece. A máquina tem uns efeitos mó macabro, né, velho? Umas luzes vermelhas, sai uma fumaça. Botou gênio, cara. O único gênio bonitinho é do Aladdin, do desenho. Porque tudo negócio de gênio é um bagulho sinistro, cara. Não é? Né? Eu não sei se vocês acompanham. Tem um canal de um cara do YouTube que chama Carlinhos Troll. Né? E ele esses dias mora em Orlando. E ele passando num shopping lá. Cara, tinha uma máquina do Zoltar lá no shopping, cara. Acredita? Olha que massa. Caraca, que irado. Em 2019, uma máquina do Zoltar. E funcionando, né? O cara colocava lá a moedinha lá de não sei se é um dólar, alguma coisa assim, e faz o desejo lá. E sai uma cartinha lá e falando o que que era. Cara, você tá maluco, não tem coragem não. Vai que dá errado. Mas ele acorda grande na casa dele mesmo, né, Fernando? Lá com, sim, e, então, ele acorda grande, hein? Isso. Ele tá lá na beliche, lá quando ele acorda, estranhão, a cuequinha apertada. Não sei nem como comprar cueca no cara daquele tamanho. Aí ele acorda, vai no banheiro, aí olha no espelho e começa a desesperar, né, cara? Tipo, quem é esse cara que tá aqui e tal, não sei o quê, aí fica todo desesperado. Aí procura pega, um amigo dele. É, aí ele pega, acho que uma roupa, não sei se é da mãe ou do pai, aí sai correndo pra casa do amigo lá. Aí ele vai pra escola, e aí ele encontra o amigo na escola. Aí ele vai falar com o amigo começa a jogar as bolas de basquete, desse negócio na escola. Ele fala, sou eu tal, que é o Josh, né? Fala, sou eu, o Josh tal. Aí eles começam a cantar a musiquinha lá que eles fizeram junto lá tal. Aí o moleque descobre que é o Josh mesmo, aí que começa, tipo, o que aconteceu que você tá desse tamanho aí, né? Do nada, né? Exato, cara, aí vem o decorrer do filme todo, o lance, aí tu olhando o filme assim, tu percebe que o Shazam é todinho isso aí, né, cara, o filme do Shazam. Não, é total. É referência total a esse filme aí. É mesmo, caraca, é mesmo. Assistiu esse filme? Eu não lembro lá, assisti, cara, muito. Eu não lembro como que acontece, eu sei que um pouco mais pra frente ele arruma um emprego, tipo, numa loja de brinquedos, saca? Que ele começa a dar ideia de como que vão ser feitos os brinquedos. É. Então, eles foram na prefeitura procurar onde tinha um mapa pra saber onde que ficavam os parques de diversões. Pra saber na onde que a máquina ia estar, porque esse parque ele viajava pela cidade, né? Nisso, ele falou assim, ó, a gente tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles foram lá, mas tinha um prazo pra poder pegar esse documento, esse mapa, né? Aí ele falou, a gente tem que arrumar um emprego de alguma coisa. Aí ele, o que você sabe fazer? Ah, eu sei mexer com computador. Eu gosto de jogos, eu gosto de brincar, eu gosto de não sei. Aí eles vão lá numa empresa que fabrica brinquedos. Ele chega lá e... Ele consegue um emprego, ele consegue alugar um apartamento, cara. Como, cara? Caraca. Mas o cara aluga um apartamento sem ter documento, sem ter... É, cara. Então, aí essa cena do piano, Will, eu não lembro se foi quando depois que ele conseguiu um emprego... Depois que ele conseguiu um emprego, né? Então, porque tipo assim, ele tá conversando com um cara, eu acho que o cara que tá meio mostrando pra ele como é que é a loja de brinquedo. Cara, essa cena eu acho ela memorável porque eles estão andando, né, na loja e tal, mostrando. O cara tá mostrando toda a loja. Não, então, aí esse cara que tá mostrando é o dono da empresa. É o dono da empresa. Exatamente. Aí ele vê o negócio no chão e ele começa, olha que legal, né? Um garoto, uma criança. Uh-huh. Olha que legal, aí ele vai e começa a brincar com aquilo. E o velho, ele fica todo sem graça, porque tá vendo um cara adulto brincando num brinquedo, e ele fica olhando assim e tal, aí quando ele começa a tocar, né, começa a tocar um pedacinho, um iniciozinho da música, né, aí as pessoas começam a vir chegar perto, começam a achar legal aquilo. E o velho reconhece a música. Aí ele fala assim, você... Fez aula de... Ah, eu fiz aula de... Ah, eu também fiz aula, o velho fala, né? Aí o velho vai e sobe, e o velho deixa a criança dele fluir, cara. E fica os dois brincando. É, cara, essa cena é magnífica. E a loja inteira, todas as pessoas estão na loja, param pra ver eles ali brincando. Cara, é sensacional essa cena, cara. A cena é marcante mesmo no filme, porque ele está andando normalmente ali, ele pisa, faz tim no chão, aí ele... Ué, aí olha, tem um teclado de piano no chão, assim, ele começa a pular... correr, a escorrega, deslizada no chão, deslizar, né? Isso. Começa a tocar. Aí acho engraçado o senhor lá olhando pra ele e fala, que diabo, desse tamanho, um cavalo desse tamanho, agindo desse jeito, assim. É bem legal, né, cara? Adulto, que qualquer adulto pensaria, né? Fica, não é? Não, é porque, tipo assim, que nem o senhorzinho lá, ele pisou no negócio, ele já saiu, falei, pô, estranho isso aqui, não vou ficar. O cara fica sem graça, cara, o cara fica sem graça olhando assim. Aí ele vai meio que tipo procurando as notas, né? Onde é que estão as notas? Aí ele começa a tocar e as pessoas param pra olhar, né? Aí o cara reconhece a música. Aí o cara lembra da infância dele, cara. Quando o cara fez aula de piano. Aí o cara se entrega e começa a tocar junto com ele, cara. Cara, é magnífica essa cena. Fabi, assistiu esse filme, Fabi? Eu vou dizer uma coisa, eu não sou muito fã do Tom Hanks, eu acho ele um cara bacana, mas não sei porquê, os filmes dele eu nunca fui fã. Excluir, fala uma coisa dessa, pra cima. o filme foi indicado, Ele recebeu duas indicações ao Oscar, cara. Que isso? Fala uma coisa dessa, não. Não, ele recebeu mais. Acho que ele ganhou dois Oscars, mas indicação acho que ele tem mais. Só se foi só por esse filme, cara. Porque esse cara não, deve ser colecionador de Oscar. Ah. Não, por esse filme. Por esse filme. Tá falando desse filme, né? Isso, ele teve duas indicações. E o melhor roteiro e melhor ator. E teve o Globo de Ouro também, que ele ganhou como melhor ator. O Globo de Ouro ele ganhou, é, tá certo, tá certo. O roteiro, foi ele que escreveu esse roteiro? É. Caraca! Ele teve... É, o roteiro é do Tom Hanks. Pelo menos é o que tá aqui no... Porra! No Wikipédia da vida. Olha aí, sabia não. Caraca! É, tá aqui duas indicações ao Oscar. Isso aí também eu não sabia. Tá aqui, ó, duas indicações ao Oscar, melhor ator Tom Hanks e melhor roteiro original. Aí eu não sei se dizer se é do Tom Hanks. Ah, né? Porra! Foi mal. Ah, porra. Ai, ai, ai. Tá bom, o roteiro aqui é Gary Ross e Annie Spielberg. Pode me excluir Annie agora, Spielberg? Vai. Cara, eu... Calma, Blue, é daqueles filmes que passava e eu assistia assim... Sabe, por cima. Porque eu não sou... Eu nunca fui chegado em filmes... digamos assim, infantilizados, tá ligado? Mesmo quando eu era criança. Ah, não, eu sempre assisti. Não, cara, olha, é difícil, é muito difícil um filme assim me pegar. Eu gostava mais de filme de comédia, de... Ó, tem um outro filme nessa pegada terror, também dessa época, que, se eu não me engano, é com Fred Savage, que é um... Ele troca de corpo como com é que o pai sabe, dele. Como é que tu sabe que o Edu não vai falar desse filme? Aí, ó. O Fred Savage é aquele cara do Anos Incríveis lá, ou? Isso. É outro queimou mais um Edu lá. A lista tá diminuindo a cada minuto, não, Edu. Não, mas é série, Blue, não é filme, cara. Ah, ok, então tá bom. Então tá, é isso aí, Fernando. É isso aí, cara. E no final ele volta a ser a criança. Legal. Né? É, no final, assim, no decorrer do filme, ele tem as interações lá dele adulto, tem uma mulher que se apaixona por ele, pelo jeito dele extrovertido e tal. Aí ele tem a primeira relação dele com ela. Eita, e tal. Pedofilia, né? Nossa. Não, mas aí ele era adulto, porque ele tá no corpo do Tom Hanks. Não importa, não importa, pô. Não, ele não é criança, ele é adulto. Tem, olha... Tempo, ele compra um apartamento gigantão lá, você lembra? Ele compra um monte de brinquedo, coloca tudo lá dentro pra brincar com o amigo dele lá. Pra brincar. Aí ele começa. Aí ele começa a se relacionar muito com esse negócio de criar os brinquedos. Aí o amigo dele vai se distanciando. Aí porque vê que ele virou um adulto, ele não é mais a criança que ele era. Aí o que acontece? O amigo dele vai atrás do parque pra saber onde tá. Porque ele avisa, fala, ah, eu achei onde tá o parque. Ele é, ah, beleza que eu vou. É, eu tô trabalhando, depois a gente se encontra pra ver onde que tá. Caraca. Aí ele deu atenção pro amigo dele, e o amigo dele foi atrás do parque. Tá, aí mas o que conta pra pedofilia? É o porte físico ou a idade? Eita. Porque ele tinha um corpo de adulto, mas ele não tinha idade de adulto. A mente a mente era de uma criança. Não, não é só a mente, né? Ele não tem idade mesmo. É, todo jeito, né? É. Então, só que no decorrer do filme, ele perdeu essa parte criança dele, entendeu? Porque ele começou a agir como um adulto. Pedofilia e a mesma coisa do Shazam. Você tá falando o quê, se mano? Se o Shazam tiver relações sexuais, ele está sofrendo pedofilia. Você não pode nem falar isso, você tava falando de Brooke Shields de 14 anos, então fica quieto. Mas ela estava com outra pessoa também da mesma idade. Não sei, se tinha a mesma idade. Vai? Aí eu já não sei. Vai que o cara tinha seus 30 anos, vai saber. Não, você não. Vamos pesquisar no Google. Aí que acontece? Aí no final do filme, o amigo dele vai lá no emprego dele e joga o papel pra ele lá, eles tinham brigado, ele joga o papel pra ele lá e fala, aqui está a máquina. Aí nisso ele vai com a mulher, que ele conta a história pra, acho que ele conta a história pra mulher, não me recordo, que do que aconteceu por causa da máquina, por que ele é assim e tal. Aí ela vai com ele até o parque, ele coloca a moeda lá e faz o pedido contrário. Aí ela leva ele pra casa. Olha só. Aí, que aí tem a transição, quando ela deixa ele em casa, ele sai do carro, aí dá aquela mudança de câmera, aí mostra ele já pequeno de novo, indo pra casa, mas vestido de terno e tal. É, eu vi essa... Aí ele chega em casa. Aí... Caraca. Aí ele chega lá, ele grita, mãe, voltei, não sei o quê. Aí a mãe toda achando que o menino tinha sido sequestrado. Né? É. Não tem esse lance que as roupas largona nele. É, sim, ele tava sim, com a roupa dele adulta, né? O terno que ele tinha comprado, né? E a mãe achando que ele tinha sido sequestrado. Então tá. Bom filme aí, Fernando. Por mais que eu não me lembre, eu tenho certeza que esse filme foi muito marcante para as pessoas que assistiam Sessão da Tarde aí. Fala, galerinha! Então, deu um problema técnico aqui, acabei caindo da gravação, mas é claro que eu não ia deixar vocês aí sem falar qual que era o meu filme. No caso, então, o meu filme é o Curtindo a Vida Doidado. Saudoso filme lá que passou milhões de vezes na Sessão da Tarde e contava a história lá do Ferris Bueller, aquele cara super maroto que resolveu um dia matar a aula e viveu altas aventuras em um dia de aula, com direito a parar um desfile cívico e cantar Beatles e tudo mais. Tem muitos personagens legais no filme, tem muita coisa bacana e o filme marcou muito. Eu lembro que uma vez a gente tinha assistido o filme, tinha passado alguns dias antes na Sessão da Tarde. E a gente resolveu, lá na escola, juntar a turma e matar a aula. A gente pensou que ia ter muita coisa pra gente poder fazer, que ia estar tudo naquele ritmo lá, super divertido e tudo mais. Mas o que que acontece? A gente matou a aula, ninguém podia voltar pra casa, era de manhã cedo, não tinha loja, não tinha nada aberto. A gente não podia dar muita bandeira pela cidade, porque corria o risco de alguém ver a gente, saber que a gente estava matando a aula. Então acabou que pra gente foi pior ter matado a aula do que ter ido na aula. Que a gente ficou lá 4 horas, meio que sem poder fazer muita coisa, sem ter o que fazer também, tendo que enrolar o tempo. Acabou sendo mais prejuízo pra gente. Mas o filme é muito bacana. Me parece que é o filme que lançou a carreira do Matt Broderick em Hollywood, né? E parece que é o filme mais importante da carreira dele também. Tem muitos personagens legais lá no filme. Um destaque muito grande fica pro Cameron, que é o personagem lá, o melhor amigo do Ferris, que é meio pessimista, o exato oposto do Ferris. Então dá muita confusão, muita coisa pelo que acontece com ele. E a irmã do Ferris, que também é outra treteira, faz muita bagunça, apronta muita coisa também. Tem o diretor, que quer de qualquer forma pegar o Ferris, então ele sabe que o Ferris tá fazendo alguma coisa de errado e ele fica o dia inteiro tentando perseguir ele, pegar ele pra poder dar as consequências dele ter matado a aula e tudo mais, e acontece que no fim das contas não consegue bosta nenhuma. O Ferris dribla ele, dribla todo mundo, dá um jeito na situação toda, e fica aquele caso, né, do o fazer o errado sem nenhuma punição, sem nenhuma consequência, nem nada. É um filme muito bacana, aquele tipo de humor, de comédia, que não tem nenhum tipo de apelação, não tem nada de vulgarização, nem nada, mas te faz rir. É um filme despretensioso, não é nenhuma grande produção, nenhum super mega filme digno do Oscar, mas é aquele filme que marcou muito, passou muitas vezes e até hoje vale a pena dar uma reassistida. O filme é bacana e atemporal. Então é isso aí, galerinha. Desculpa aí pela falha, fica aí com o filme, aproveitem bastante aí o restante do cast. Valeu! Certo, pessoal, então vocês ouviram aí, né, o Edu teve um problema no áudio dele, na internet lá, então ele gravou posteriormente o filme aí, nós aqui que estamos na chamada não sabemos o filme, provavelmente é uma porcaria de filme, porque o Edu tem um gosto horrível pra tudo, né? Coitado! Provavelmente é uma bosta, cara, eu não sei qual é, mas deve ser ruim. Sido vice-versa que eu citei. Com certeza foi um filme horrível, cara, certeza. Mas então tá, então vamos às considerações finais e às despedidas, Edu já se despediu aí, então, Fernando, vai lá, Fernando. Cara, queria agradecer a presença da Fabi do Will aí, né, que o Will que conheci há pouco aí ouvindo o podcast dele. A Fabi tá sempre postando lá no Telegram lá os jabazinhos dela lá, né? Pô, sim, mas não é pelos jabazinhos da Fabi que tu conhece ela, cacete. A Fabi tem mais... Não, sim. É a convidada que mais tem participações no Machine é a Fabi. Sim. Tá ela e o Jorge, assim... Pau a pau, assim, não sei quem é que já participou. Não é? Mas eu tô falando, é mais fácil eu sair e entrar a Fabi, então tá tranquilo. Com certeza, a Fabi. Já falei que eu tô. Com certeza. né? Mas como você é um cara legal, sei que você pode tirar o Flavinho também. Então tô tranquilo nessa na parte. Na verdade, eu acho que vou tirar vocês dois e botar ela. Olha aí, ó. Boa. Grande negócio, hein? Vai crescer o MachineCast. Agora aí, vai, hein? Olha aí. Agora vai. Né? E assim, cara, pra quem puder assistir esses filmes aí, pra assistir numa sessão da tarde aí, no final de semana aí, menos vale a pena, cara. É, do Edu não conta, né? Até porque o filme dele era uma porcaria também, então não tem problema, né? Ai, coitado! Mas é isso aí, galera, valeu aí pelo cast aí, tamo junto. Fabi! Bom, quero agradecer pelo convite mais uma vez. Eu topo se você me convidar, porque eu não preciso fazer nada, só trazer minha vozinha pra cá. Olha isso, né? Não precisa dar o trabalhão que o Pilos dá, porque todo mundo, não sei se o pessoal sabe, apesar de eu gravar sozinha e ter 5 minutos, a pauta é monstro pra fazer. Então aqui eu não vou ter nenhum problema. Olha aí. Entendeu? Team Blue. Só usar a memória. Só usar a memória, tá bom. Não é? Rapidinho. Mas então eu quero agradecer pelo convite de novo, tá? Obrigada, Fernando, pelo carinho seu comigo e com o Will. Opa. Obrigada, Tim, pelo convite. Eu sei que eu vim no lugar do Flávio, tadinho. Não vem no lugar do Flávio nada. Flávio nem ia gravar essa porcaria. Fabi, tá assim, Fabi. Faltou alguém? Rapaz, a gente podia chamar a Fabi, né? Pra Fabi é firmeza. Porra, vamos chamar ela. Aí tipo assim, não, vamos tentar. Não, a Fabi, pô, Fabi, né? Ah, porra. Mas vamos tentar Fabi. De novo com o Flavinho, ver se ele vem. Não, esquece. Não, Fabi. Não. Só tinha tá. Do dente do ano passado, mas agora tá ótimo. Tá ótimo. Mas obrigada pelo convite, viu? Então tá. Will, muito obrigado, cara, por ter comparecido aí pra gravar com a gente. Prazer te receber aí pela primeira vez. Espero que possa voltar outras vezes. E agora fica aí um espacinho pra aquele jabazinho maroto aí. Cara, eu que agradeço aí. Adorei participar aqui com vocês. Pô, precisar chamar de novo, pode chamar. Também já fico com o convite também pra vocês gravar lá com a gente. Já combinei com o Fernando também pra ir gravar um Orolândia lá com a gente também. Mas em breve a gente marca mais com vocês aí, fazer um crossover maneiro. E quem quiser ouvir mais maluquices lá, a gente falando de filmes, séries e de vários outros temas dois lá, tem lá no Will Who Cast, que a gente encontra em willwho.com.br. Tá, lá tem o Will Who Cast, tem o Noir com Elas, que a Aline toca lá um papo feminino, tem o Rolândia, que é pra filmes e séries de terror, tem pra tudo que é tema, a gente fala lá. Quer conhecer o Will Who? Vai de Will Who News, que é o melhor. O Will News tá parado, mas vai voltar agora. Cara, aquele ali é o melhor. Caraca, eu espero que pra digitar no Google pra encontrar o site seja tão bem mais fácil do que falar, tá, pô? Will Who, nem ele sabe falar. É o Will de William e Who de quem em inglês? Qual o Dr. Who? Willwho.com.br, fácil. Olha aí, fácil. Eu indiquei há pouco tempo o Will Who pra uma amiga do Shazam. Olha aí. Shazam, você compartilhou lá, você falou lá no grupo do Telegram. É. Esse aí eu nem ouvi, nem vou ouvir agora. Eu não vi o filme ainda. Eu também não vi o filme ainda. Então, esse aí do filme do Vingador, nem passei longe, nem. Olha só. Então tá, pessoal, muito obrigado aí a vocês que ouviram o cast até esse momento. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será, Will, que o filme do Edu é bom? Será? Será que o filme do Edu é bom? Será que é Dudu do Edu? Ah, não, Dudu do Edu. É dezembro. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Me acompanhando aqui no meio dessa maratona de leituras, o Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu? E aí, Team Blue, cara, hoje a gente tem bastante coisa pra ler. Cara, parece, nossa, parece mano, ou o pessoal realmente descobriu agora a caixa de rascunho, né? Ou o pessoal resolveu, né, mandar e-mail. Né, cara, eu não sei o que que tá acontecendo, não, mas hoje eu vou ter que me dar o trabalho de tirar minha armadura do baú, tirar a poeira dela, dar uma polida no cosmo e, e sapecar aqui na leitura. Mas antes da gente começar aqui, vou deixar aqui o nosso agradecimento ao nosso querido padrinho, o Albeck, que tá aí sempre nos ajudando e pagando o salário do estagiário. Sim. Por isso que o Flavinho continua no cast. Albeck aí que fez doação dupla esse mês aí. Foi no Padrim e no PicPay, olha aí. Olha só, rapaz. Cara, esse Albeck é o cara, bicho. É não ter grande nada melhor pra gastar o dinheiro, né? Porra. Né, cara? Não, tinha, não teve nenhuma promoção da Steam essa semana, esse mês aí. Então, nosso muito obrigado. E seja como o Bibeck, seja nosso padrinho também, que você vai ser aqui mencionado, zoado e compartilhado na leitura de e-mails também. Então, vamos preparar aqui, vamos começar. Team Blue, a gente tem um primeiro e-mail aqui do Jefferson Silva. Olha aí. Que mandou aqui com o título Meu Primeiro E-mail. Eita. Então já de cara já matou aqui que é o primeiro dele, vamos ver o que ele fala aqui. Olá galera do MachineCast, aqui quem fala é o Jefferson, ouço o podcast faz uns 5 anos e essa é a primeira vez que mando um e-mail para um podcast. Conheci o MachineCast através de meu irmão, que me indicou e logo viciei. Comecei por episódios aleatórios que me chamavam a atenção. Vi que o negócio era bom mesmo e resolvi começar do primeiro. Aí sim. Não vou mentir. Aí sim, é isso que eu tô falando. Olha aí, Marcos Costa, olha, viu? Não vou mentir, já faz algum tempo. Estou agora no episódio 8 e já ouvi todos desde o 128 até agora. Uai. Não, é que quando ele conheceu o episódio, tava no 128. Ele ouve os novos e maratona os antigos. Ah, entendi. Não quero me prolongar muito mais, mas não posso deixar de parabenizar vocês todos. Team Blue, Eduardo Filhote, Spider, Neilson Lopes, o estagiário Flávio e todos que fazem esse podcast ser possível. Continuem sempre com esse ótimo trabalho. Muito obrigado aí, meu caro Jefferson. Fico muito satisfeito e orgulhoso e feliz, cara, de saber que é o primeiro e-mail para um podcast que você manda e é para nós. Olha aí. Olha só, cara. E o bom disso tudo é que você mandou pra um podcast que leu seu e-mail, ó. A gente não faz aí de não ler e-mail, não. Seu e-mail foi enviado e lido. Olha só. Então, um grande abraço aí pra você, Jefferson. Espero que você esteja gostando aí de ter estar aparecendo aqui na leitura de e-mails e comentários. Sim, esperamos que sejamos também o segundo e-mail. Dando sequência aqui, nós... um e-mail aqui do Flaviano Freitas, que fala sobre o cast 72 de coleções, e ele diz o seguinte: bom dia, boa noite e boa madrugada, né, Team Blue? É, e o que, que adiantou? Aí ele esqueceu o boa tarde. É, cara. A sorte dele é que não estamos lendo isso na parte da tarde, então ainda recebemos bem, o bom boa noite. É, mas quem tá ouvindo na parte da tarde se ofendeu. Se ofendeu, é verdade. Estou escrevendo esse e-mail pela segunda vez. Vacilo meu, né, Team Blue? É, isso aí. Vamos, cast! Gente, que cast! Que cast excelente! Foi muito bom ouvir sobre coleções. Teve uma época na minha vida que colecionava cartões e latinhas. Mas assim que precisei, vendi tudo. Cara, é foda. Sempre tive muita vontade de colecionar carrinhos. Aqui tem um jornal que às vezes dão. Temos que comprar jornal a semana inteira, retirar os selos diários e ir até um ponto de troca. Deve ter esse jornal onde o Edu mora, mas nunca tive condições de adquirir. Sim, cara, tem desse jornal aqui em BH, sim. Parabéns pelo cast, vou ver se consigo mandar dos outros casts também. No momento, estou ouvindo o cast 94, então tem alguns para comentar. Acho que vou seguir o conselho do Jorge do Anime Sphere, assim que acabar de ouvir, comentar ou mandar e-mail. Tchau, até mais. Nossa, é um jabazinho, né? Mas eu ia comentar isso agora, ó. Pra ele não falar do Jorge, pode ser qualquer Jorge, que Jorge é um nome muito comum, ele especificou qual Jorge que é, tá vendo? Ah, tá louco. Não sou o único. Jabá. É igual falar Team Blue. Não precisa falar Team Blue do Machine Cast, porque Team Blue só existe um. É, pior saca? Que não. Igual você falar Edu Filhote. Não, igual você falar Eduardo Filhote. Só tem eu de Eduardo Filhote. Não precisa falar que é do Machine Cast. Ah, agora, se falar só assim, Eduardo, aí tem que especificar ou o Filhote ou do Machine Cast. Tá bom, bora, bora. E agora temos um outro e-mail aqui do cast 82, que é sobre os casts de livros. E ele mandou aqui com o título Especial para o Edu Filhote. E é um e-mail aqui do Rafael Heleno, que tava meio desaparecido aí dos e-mails, mas retornou dos mortos aí igual a Fênix. E ele diz o seguinte: bom dia, tenho visto o Filhote postar os livros que marcaram a vida dele e lembrei desse cast e fui ouvir de novo. Na época, eu não tinha o amor e apreço que eu tenho pela Karen Soarelli hoje em dia, depois da Joia da Alma. Cast da época da baianeta raduqueira do inferno. Ah, baianeta marcou aí. Um beijo aí, baianeta. Beijo. E ele continua aqui, ó. Vendo os livros do Filhote, vejo que, apesar das diferenças de idade, diferenças geográficas e individuais, os livros transcendem muito essa barreira e temos muito em comum mesmo sem nunca ter passado nem perto um do outro. Meu primeiro livro grande de fantasia foi o primeiro volume das Crônicas de Dragonlance. Até hoje, eu lembro de grandes personagens que eu conheci na infância e adolescência, os personagens do Marcos Reis, da série Vagalume, os personagens de quadrinhos e os grandes heróis do RPG. Cresci lendo Dragão Brasil, comprando tudo sobre Tormenta que eu achava, ia de sebo em sebo, de banca em banca, caçando tudo que eu achava. Cara, ele deve ter comprado, então, esse... Ele deve ter entrado no Grand Funding da Tormenta, né? Que saiu, terminou há pouco tempo agora. Sim, eu tô quase 2 milhões de reais. Meu Deus. Né, cara? Eu já tô aí ansioso pelo meu. Contribuí lá e olha, tô aí ansioso. Um livro é uma forma de passar para além do tempo um pedacinho da sua alma. Cada livro é uma filactéria que armazena um pedaço da sua vida. Enquanto ainda existirem os livros do autor, mesmo que o corpo dele pereça, ele ainda continuará vivo. Observação: meu Kindle tem algumas centenas de livros. Vários eu pego gratuito na Amazon, mas não dou conta de ler. Quanto a Karen, ela é mais doce que bombom de doce de leite coberta com leite condensado. Jesus, cheguei a ficar diabético aqui só de ler isso aí. Acho que todos os nossos ouvintes diabéticos acabaram de passar mal. Mas a Karen aí também, né, cara, é um amor de pessoa. Já participei com ela aí também a gente jogou RPG junto, a gente participou de algumas coisas juntos aí. Fica um grande abraço pra Karen, pessoa abraço, super bacana. Tá na hora de chamar de novo, olha aí. Né, que é verdade, ela teve no Machine Cast, não podemos esquecer disso, porra, velho. Como assim, cara? É disso que ele tá falando, cacete. Tá de sacanagem. Não, na verdade. Né, cara, a Karen é gente boníssima. Gravou 2 casts com a gente, tu tá doido a cabeça. Eu lembrei de livros, cara. Sim, livros de infância e livros de adolescência. Foram 2 de livros já, cara? O segundo eu não tava? Puta que pariu. Vai, Edu, segue, Edu. Bom, dando sequência aqui, nós temos mais um e-mail do Rafael Heleno, que quando eu disse que ele deu um Rise from your grave aqui, foi sério. Agora já pegou até a segunda forma, já tá patolão. Referências. E ele mandou aqui um e-mail sobre o cast do Legião Urbana. E ele diz o seguinte: bom dia, boa nascera, buenas noches. Falei que ia mandar um e-mail, mas esqueci. Legião marcou a minha adolescência. Tô velho mesmo, 37. Ouvi muito todos os discos. Meu primeiro contato gravando Legião no rádio foi quando lançou O Descobrimento do Brasil. Tenho gratas memórias de ouvir Legião e jogar Doom, Rise of the Triad, Heretic e Hexen no meu 586 no meio dos anos 90. mas eu tenho uma história mais pessoal sobre Legião. Namorei com uma prima do Renato Russo. Não revelar o nome, é claro, pra não queimar. Mas achei que ia ter um filho primo do Renato Russo, mas não rolou. Caramba! Ah, cara, olha aí. É aquela teoria, né, velho? A gente tá sempre a 6 graus de separação de qualquer pessoa no planeta, né? Aí, olha só que interessante. Já rolou, olha só. Quase que a gente teve aí um ouvinte primo do Renato Russo. É, aí a gente ia chamar ele pra gravar, olha aí, só. É, cara, com certeza. Mas então, como não rolou, a gente... Como ele não usou ninguém, a gente não chamou, é. Né, Kelly? A gente dá sequência aqui agora ao e-mail do Anderson Costa, que também mandou sobre o cast de Legião Urbana. E ele diz o seguinte. Salve, galera, de boas? Cara, de boas. Tá de boas aí também? Ouvi o cast de Legião aqui, depois de o Edu ter me convencido a ouvir, lá pelo grupo. Não teve suborno, mas bem que poderia. Foi apenas por expor alguns dos pontos abordados no cast. O cast teve uma bela edição, foi muito bem produzido. Mas sinto dizer, Edu, realmente ainda continuo detestando Legião Urbana. Ou seja, ele enalteceu o meu trabalho e criticou o teu. Oh, cara, que delícia. É que é. Mas é isso aí, cara. A crítica é positiva, velho. Não é positiva, uma não. Pena é totalmente que... negativa. É uma bosta de programa. Uma pena aí, cara, que você não tenha gostado mais do Legião aí. Mas, né, já que você não gostou, então não vou ler o resto do e-mail. Não, valeu, obrigado, tchau. Termina o e-mail do cara aí, pô. Pô, coitado do cara. Ai, ai. Ele continua com o seguinte... Ainda não consigo entender a sina do povo que gosta, mas respeito. Na hora que tocou a música favorita da Fabris, cortaram ela e ela nem pôde comentar sobre a música. Mas é isso. Até mais, atenciosamente, Anderson Silva Costa. Muito obrigado aí, senhor Anderson. Cara, fiquei feliz que você aceitou o desafio aí, mesmo sendo um tema que você... declaradamente já havia dito que não gostava e não ouviria por não gostar do tema. Cara, mesmo continuando não gostando, estou feliz que você tenha ouvido, cara. É positivo pra nós, com certeza. E você falar que não gostou só do tema, que gostou da edição e tudo, é mais positivo ainda pra nós. Sim, com certeza. Não. É só o que importa. É. Maldito. Temos aqui agora, então, o terceiro e-mail do Rafael Heleno, que já emplacou 3 aí, então já pode pedir lá a musiquinha do Fantástico. Então, liga lá pra eles, fala com eles que já podem colocar sua música lá, que você emplacou 3. E pegou a terceira... e pegou a terceira bolinha do poder aí, então já evoluiu de patolão pra bichão doido. Então, vamos ver o que ele fala aqui no cast dos mestres. Ele diz o seguinte, voltei e agora é pra ficar. Gostei muito do cast de mestres, tive uma perda familiar e tive de viajar 780 quilômetros para o estado de São Paulo. Fui ouvindo e reouvindo os casts para pelo menos dar umas risadas. Mestre mesmo é Charles Xavier, que treinou uma centena de alunos ao mestre com amor mesmo que ele seja professor. Todos os outros citados treinaram no máximo umas 5 pessoas. É, cara, assim, ele... O Xavier treinou de fato, né? Se for considerar assim, todos os alunos que ele teve, as outras equipes e coisa, acho que passa de 100 mutantes aí, que ele já foi professor, viu? Fácil. Mas então, dando sequência aqui, temos mais um e-mail do Anderson Costa, que também já pode pedir a musiquinha lá no Fantástico, então já liga lá pra eles antes que o Rafael e o Heleno liga, porque só mostram um ganho por semana, então se você ligar primeiro, você perdeu. Não é aí assim, só não. Na próxima quantos semana. Depende, vários, não é um só não. Cada um. Ah, é não, só não? É, não. Ah, não, então... Ah, não, então beleza. Então liga lá e pode pedir sua música. Música pra todo mundo. É música pra todo mundo, então pede lá. Já fala que emplacou 3. Diz que foi a gente. É... E ele mandou aqui também, Tim Blue, sobre o cast dos mestres da cultura pop. E ele diz o seguinte. Opa, olha eu aí de novo. Que cast maravilhoso. Os convidados do Galera do Hall são bem animados e divertidos, e foram uma boa adição ao cast. Mestres nostálgicos, grande sabedoria passada e que nos ensina até os dias de hoje. Um mestre que gosto muito e que é recente e me veio na memória foi o mestre Shifu, de Kung Fu Panda, e o mítico mestre Hugui. É muito bom ver os ensinamentos de mestre para mestre e o legado que é deixado, de ensinar e também aprender a ser um mestre. A escolha do mestre Kami foi excelente. Talvez o Goku fosse o vilão mais poderoso da série, caso não tivesse sido guiado pelos ensinamentos de Gohan, que ensinou a ele que é possível conquistar apenas com amor e afeto. E o mestre Kami ensinou um garotinho bondoso e sem malícia a ser um guerreiro humilde e a trilhar o caminho do bem. Repito, excelente escolha. Gostei também da escolha do mestre Sphincter, entre aspas. Educar aquela turma não foi fácil, mas como um ótimo mestre que é, conseguiu. Esse cast ficou sensacional. E fica a pergunta: será que existem mais mestres para uma parte 2? Falou, galera, atenciosamente, Anderson Silva Costa. Valeu aí, senhor Anderson, pelo seu e-mail. E, cara, material tem, é possível. Tem mestres aí que ficaram de fora. Eu fiquei muito chateado que não teve nenhuma mestra, né? Eu jurava que tu ia falar Genkai no cast, mas não foi. A gente pode ver, pode que sabe a gente não faça um cast de mestras, né? Porque não tem só... Então, quem sabe? Quem sabe? Vai ser só Genkai no cast. Então, Tiblu, temos mais um e-mail aqui do Anderson Costa, que dessa vez mandou aqui sobre o cast 143, com o título Jogos para Passar um Cagaço. E ele diz o seguinte: fala, galera, muito bom falar dos jogos de terror que nos fizeram esconder o pé debaixo da coberta e checar debaixo da cama. Confesso, cara, que sou... Alguma vez tu olhou embaixo da cama pra ver se tinha algum bicho, Edu? Cara, isso era algo inadmissível de se fazer. Jamais, nunca olhei embaixo era da cama. Era garantido que tinha algo debaixo da cama, então pra que tu ia checar? Não olhava, nunca olhei. Né, cara? Confesso que sou cagão demais pra jogos de terror, horror. Apesar de gostar e assistir muitos filmes de terror. Jogar me deixa muito mais imersivo. Aquele momento no filme que você sabe que alguém vai morrer, porque vai aparecer o capiroto pulando de algum lugar, é o momento que te deixa com o cu travado porque você está tão imerso em alguns jogos e sabe que ou você enfrenta ou você desliga e vai jogar Wood Woodpecker Racing. Como eu fiz no Silent Hill do PlayStation. É um cagão, ai, ai, vai lá jogar seu pica-pau de corridinha. Confesso que eu tive que copiar aqui pra botar no Google pra saber que jogo era esse. É o pica-pau de corridinha. Consegui resistir a um ataque cardíaco quando a porra do cozinho saiu de dentro do armário. Me dava um pânico quando fazia um barulho esquisito na escola, logo antes de fazer o enigma do piano. Dava a impressão que seria atacado do nada. Era apavorante. Cara, de fato, você jogar a primeira vez ali, assim, tudo, na época do Play 1 e essa cena, você espera que vai acontecer alguma coisa ali e tal, e mesmo assim você ainda toma um sustinho. Daí começou a aparecer uns bichos que pareciam humanos deformados, mas andavam de quatro e saltavam pra cima de você como macacos. Daí veio a parte do hospital e eu já estava tendo pesadelos com esse game. Então pensei, quer saber de uma coisa? Não vou mais jogar esse jogo. E o cagaço não é só de infância, não. Recentemente, peguei dois games pra jogar. O último foi o Alien Isolation. A Isolation. E é tudo o que o Neilson disse. O não, jogo peraí, te faz se ficar... Tu vai, se tu vai se corrigir com A Isolation, então não é Alien, viu? É Alien. Ah, é? Então é Alien Isolation. E é tudo que o Neilson disse. O jogo te faz ficar numa tensão absurda. Porra, eu nem joguei até aparecer o Xenomorfo. Fiquei só ouvindo ele passar pelas instalações e já ficava em pânico. Caramba, velho, dá até vontade de comprar o jogo, velho. Eu tenho essa porra mais de ano, não joguei ainda, nem instalei no videogame. A melhor experiência de terror baseada em filme, com certeza. Não, a melhor experiência de terror baseada em um filme, com certeza. E isso me deixa muito triste, pois a franquia Alien é meu filme de terror e ficção científica que mais gosto. Presto muita atenção em datas, nomes, eventos. Gosto muito mesmo. E porque o jogo parece seguir uma linha canon dos filmes, me entristece eu não conseguir jogar. Era pra ser a melhor experiência possível da franquia. Aí, né, cara, ele devia estar sentindo o cagaço que ele não sentiu no filme. Sim. Ele tá sentindo, então ele devia de continuar, velho. Sim, mas ele vai, não lá. Consegue, ele não consegue. Outro que me fez parar de jogar por medo foi o Layers of Fear. Mas esse é porque é sinistro demais e mexe muito com o psicológico. Sem contar que a ambientação e o clima do jogo te deixa apreensivo o tempo inteiro. Gostaria de falar sobre algumas coisas que presenciei no jogo, mas que estragaria a experiência, caso vocês não tenham jogado e queiram passar altos cagaços. Só sei que quando abrir a porta do porão e vi que a iluminação só ia até a metade da escada e o resto era um breu, eu disse a mim mesmo: um caralho que eu vou descer aí. Dei meia volta e fui vasculhar outras áreas. Se forem jogar, joguem com headset, pois existem sons e ruídos que nos altos falantes da TV não se escuta. Sons de choros ao fundo no meio do silvar do vento, na minha TV não saía, mas no headset você escutava claramente. Mais um cast supremo. Ri demais com os participantes. Muito bom. Principalmente do anão necrófilo todo alegre. Caracas, Team Blue é um manjador de pirocas pixeladas mesmo. Maldito. Maldito. Vai lá até jogar. Vai jogar videogame lá com essa Red que eles joguem. Vai jogar o pica-pauzinho de corrida. Até mais, atenciosamente, Anderson Silva Costa. Olha aí, rapaz. E agora temos mais um e-mail aqui do Rafael Heleno. Cara, Team Blue, eu acho que ele e o Anderson Silva estão numa disputa, assim, quem manda mais e-mails na semana pro Machine, eu sabe? Eu acho, os dois estão pau a pau. Estão competindo, e é, velho. Sim. E dessa vez ele mandou aqui sobre o cast Hanna-Barbera. E ele tá falando o seguinte... Tá mandando o seguinte: o que falar de William Hanna e Joseph Barbera, que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Caraca, mentira. São dois homens. Achava que era uma tia, só uma vovó. Era uma senhorinha, né, cara? É, porra. Mentira, que conheço pouco. Já faz mais de 30 anos. Curti o cast e, por mais incrível que parece, foi bom on the rails. Não viajaram muito no tema. Não viajaram muito no tema dos heróis... Ah, não. Dos heróis citados, eu só gosto um pouco dos super amigos, porque eu sempre brinquei com a minha prima de super gêmeos. Agora, dos que não foram citados, o maior de todos é o Capitão Caverna e o Caverninha, que esse sim é um herói. Puta que pariu. Capitão Caverna! Não, era massa. E o Caverninha? Sempre fui uma criança chata e metida a rico. E eu via muito Xuxa e não muito SBT. E Tokusatsu e Henshin na Manchete e Record. Porém, é inegável que Scooby-Doo, Jetsons, Flintstones e afins marcaram a minha infância. E aí, finalizou. É. E agora, olha só. Um e-mail do Anderson Costa. Caraca. Também sobre o cast dos heróis da Hanna-Barbera. Eu tô falando que esses dois estão competindo, rapaz. Só pode. E o Anderson Costa aqui diz o seguinte: salve, Machines. Lembrei de dois heróis aqui. Fui pesquisar e também são de produção Hanna-Barbera. O primeiro é A Coisa. era um desenho de um garoto que tinha dois anéis. Ele batia um com o outro e dizia alguma coisa, e se transformava em um ogro de pedra. Ele dizia... Muito parecido com o Coisa. Ele dizia, anéis mágicos, entrem em ação. E é o mesmo Coisa do Quarteto Fantástico, só não é a mesma coisa, é Coisa. Não confunda uma coisa com outra coisa, entendeu? Muito parecido com Coisa do Quarteto Fantástico, lembram? Cara, não só é muito parecido com o Coisa do Quarteto Fantástico, como é o Coisa do Quarteto Fantástico. Só que não é o mesmo Coisa do Quarteto Fantástico, é. Do Quarteto Fantástico, do desenho do Quarteto Fantástico. Exatamente. Esse desenho, só existe porque eles fizeram um Quarteto Fantástico sem o Coisa, lembra? Do botar um robô no lugar lá. Foi um negócio de licença de direitos. Yeah, aí eles tinham o direito dos personagens pra fazer um negócio, mas não tinha do Coisa. E depois tinha o do Coisa, mas não tinha dos outros três. Não faz muito sentido. Aí fizeram esse do Coisa. É, não faz muito sentido, mas ok. E era Orlando Drummond que também dublava a Coisa. Olha aí. Era grande o Orlando Drummond, cara. Saudosíssimo aí. Saudosíssimo não, porque o cara teve aí na escolinha aí esses tempos pra trás aí, né? É. O outro é um herói muito famoso no mundo da investigação. Capitão Caverna! E as Panterinhas. Nossa, Panterinhas? Essa eu não lembro. Não lembra, cara. Tinha o desenho do Capitão Caverna e as Panterinhas. As Panterinhas, eu não lembro. Que era a versão em desenho animado das Panteras da série. Não era as Panteras do filme, sim, né? Era da série dos anos 70 ali. É, gostava muito de assistir, até mais do que Scooby-Doo e Tutubarão. É sempre bom. O Capitão Caverna fazia quadro com ela. Ah, sim. Isso. Eu não sei o que é lá que aconteceu, que elas encontraram o Capitão Caverna congelado, eu acho, na caverna, um negócio assim. Aí ele começou a ajudar elas nas investigações. Faz sentido, mas ok. Né? É sempre bom relembrar esses desenhos que assistíamos, tomando aquela sopinha de leite com bolacha e ou pão. Gostei muito de vocês terem lembrado da Triônica, Formiga Atômica e dos Incríveis. Muito bom o cast. Achei o pessoal meio desanimado, menos o Fernando 3D. A voz dele é sempre desanimada, como se estivesse acabado de acordar. Ai, ai, ai. Valeu, fui. Cara, não entendi muito porque que ele achou a gente desanimado, né, cara? A gente fez tanta piada com a Formiga Atômica, com os Impossíveis, né? O nível na verdade, de piadinha até desceu. É. Na verdade, a gente tá sempre desanimado, cara, que a gente disfarça bem, viu? Talvez agora com esses 10 e-mails aí, pode ser que... Né, cara? Olha só, vou confessar aqui, Team Blue, que assisti esse duelo aí do Anderson Silva e do Rafael Heleno nos e-mails aí. Eu me senti mais ou menos como o Aldebaran, quando os Cavaleiros de Bronze chegaram na Casa de Ouro, saca? De touro. Que o Aldebaran se viu obrigado a sair da sua postura de defesa. Né? Ele falou, eu tive que sair da minha... Eu fui obrigado a sair da minha postura confortável. Mas ainda não acabou, Edu. Vamos lá ouvir a mensagenzinha do Maverick. Então é isso que eu ia dizer. Eu fui obrigado a sair da minha postura confortável de Camui aqui de leitor. Porque temos até um áudio dessa vez, cara. Temos um áudio aí do Maverick. Que ele mandou pra nós aqui o seguinte. Escuta aí. Salve, salve, machineiros e machineiras dessa máquina do tempo maravilhosa. Sou eu, Maverick, saído das profundezas do Omega Station. Estou aqui para estar ao lado do Team Blue e defendê-lo dessa vez. Mas, na verdade, também eu vou defender os outros meninos. É, vai ficar difícil. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre Hanna-Barbera, né? O Team Blue falou que ele tinha certeza que tinha visto duas estátuas dos Super Gêmeos. E sim, ele viu. E sim, é no Liga da Justiça. É, logo no, na primeira temporada, se eu não me engano, é o Batman que vai ajudar, eu acho que a Mulher Maravilha, agora eu não lembro. Dentro de um depósito onde tinham carros alegóricos, essas coisas assim, para carnaval, né? E numa das passagens tem as estátuas do esqueci o nome deles, para variar um pouco, dos Super Gêmeos. Tá? Então, foi sim no Liga da Justiça, ele antes de ser o Sem Limite, né? Na primeira temporada, e o Team Blue estava certo. Existia, sim, a estátua deles direitinho, perfeitinho ali, do jeito que é. É, galera, pelo menos eu acho que eu ajudei dessa vez, né? Tô acompanhando aqui vocês sempre, melhoras, melhores e melhores a cada vez mais. E eu acho que esse DeLorean só tem que decolar. Show, um grande abraço, um ômega abraço pra vocês. Olha só, viu, Edu? Ele me deu razão ali, ó. Realmente era no Liga da Justiça, viu? Falei? Né, cara, realmente. E, cara, muito obrigado aí, Maverick, por ter tirado essa dúvida que tava permeando aí os bastidores do Machine Cast. Você não sabe quanto atrito isso causou. Foi aí motivo de zero brigas, de nenhuma discussão e de ausência de tretas, mas foi resolvido, graças a Deus aí. Graças a Deus, não, graças ao Ômega, né? É, o Maverick. Isso. Muito obrigado aí, meu caro. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails pra nós. Muito obrigado em especial aí ao Anderson Costa e Rafael Heleno, que entraram numa milenar briga, na briga dos 1000 e-mails aí, já começaram. Vai, garanto que deve ter continuação nos próximos. E eu quero aí também mais e-mails do Marco Costa e do Jefferson, e manda o segundo e-mail pra gente, já que foi o primeiro, manda o segundo. É, cara, exatamente, agora que você começou o treinamento aí de ouvinte de ouro, de mandar os e-mails, então sapeca aí, não falha não, isso é só o começo. Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários e também tenham curtido esse cast. Não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer aqui, vocês precisam mandar um e-mail para nós, igual o pessoal aí fez. Ou ser igual o nosso padrinho lá, igual a gente falou no começo, o Obbeck, e ser comentado aqui. No mais, é isso. Nos vemos aí no próximo cast. Valeu! Tchau! Off topic. Ela chega e pergunta assim: e aí, tá tudo bem? Aí você: pô, tá sim, tá assado. Mano, você reclama demais, mano. Você tá errado, tá errado. Então pra que perguntou, filha da... É, caralho. Tá certo, é isso mesmo. É, cara, porque esse negocinho de pergunta é uma convenção social, saca, velho? Nem quer saber de verdade, nem quer saber. Ele só não, quer... Não, faz só por fazer, né? É, só por fazer. Igual tinha um amigo meu lá de São João, cara, vira e mexe, ele mandava mensagem, era sempre a mesma coisa, dava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Caraca. E aí, como é que tá? Nada, ele tem novidade? Só que eu falava, véi, você quer me falar alguma coisa? Não, é porque eu queria te falar isso, não sei o que e tal. Eu falo, cara, por que você não entra direto no assunto? Pra que ficar nessa enrolação? Como é que você tá? Cara, dá uma volta, né? É, véi, só chega e falou, tá aí, tô, é isso, pronto, véi. Rapaz, eu nem escolhi o filme, deixa eu ver aqui um filme aqui. Porra, aí não, peraí, deixa eu excluir ele aqui. Excluir, banir. Eu quero saber se tu vai pagar a conta do restaurante, cara. A gente tá aqui 25 minutos esperando e já, o último tá que chega tem que pagar, tá, cara. Me dá as comandas de todo mundo aí que... É, agora... É. Bom, como você foi o último, então você deve ter chegado sentado na ponta. Então quem senta na ponta vai pagar a conta. Exato. Gente, posso comentar uma coisa? Nada a ver com o que a gente tá falando? Gente, que pepeca de ouro essa mulher tem. Brad Pitt presentei a Jennifer Aniston com uma mansão de 310 milhões. E detalhe, né? Ela é ex dele, né? É ex. Rapaz. Que pepeca, filho. Eu não sei se é bem presente, porque era a casa onde eles moraram. É, pois é, ele é que ela gostava muito da casa, daí ele resolveu dar pra ela. Pô, mas eles estão há quanto tempo separados? Cara, não importa, cara. Isso que é uma pessoa, sabe? A pessoa que pensa no próximo, entendeu? Exato. Ô, Bruno, eu tô precisando de uns próximos desse aí, viu? Pô, eu tô pensando em dar também umas coisas pra minha ex, mas é boleto. Ué, cada um dá o que porque tem. Porque eu gosto muito dela, porque ela me ajudou a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de casar com ela. Aí, ó, viu? É só alegria. E se você quer fazer parte junto com a gente lá, comer muita pipoca, vendo cinema em casa? E se você quer fazer parte lá, comer... Deus. Né? Armadilha, calma. Funcionou. Will, pra quem tu vai indicar o cast hoje? Eita! Will? Oi, Will quem? Tava no mute que eu tava falando. Pô, 20 anos de curso, caraca. Caralho, 20 anos de Will Rui faz isso, cacete. Vamos lá, no caso, eu tenho que indicar qualquer coisa, filme, podcast? Não, tu tem que indicar esse episódio. Ah, tá. Não é ouvinte, ele disse que é ouvinte, é um mentiroso. Ó. Não, ouvinte, é porque cada vez que a gente faz as confusões aí, teve um cara que indicou um filme. Ah, é? Pô, ele ouve mesmo. Esquece o negócio aí. Aquela cara de sem vergonha. Deixa eu chamar o cara aqui que ele caiu. Ixi. Man down! Que isso, Edu? Se contém. Do joguinho de tiro lá quando o cara cai. Man down! Se contém. Tinha no Black. Se contém. Ô, Du, deixa eu perguntar pra você: se o PS4 não queimou ainda, não? Caraca, que isso? Não, cara, por quê? Por que você deseja tanto mal pra mim, velho? Eu nunca te desejei mal. Não, seu PS4. Cara, você nunca sai desse PS4? Eu ligo de noite, ele tá lá. Eu ligo de manhã, ele tá lá. Eu ligo de tarde, ele tá lá. Rapaz, mas mano, é que só tem um. Aqui, é que só tem um. O Rodrigo joga também. Ah, eu uso ele como estação multimídia principal, saca, velho? YouTube, Netflix, o Amazon Prime. Ah, que nem o Léo faz. É, vejo pelo PS4. Ah, eu só jogo mesmo. TV é velha? TV velha não tem TV de aquele tubo. Smart TV. É de tubo. Não é de tubo nada. É daquelas antigas. Ghost G90 Redondo. Gente, ela fez um filme de sexo, que ela fazia sexo, ela tinha 12 anos, velho. Caraca, sério? Caraca. Sério, ela tem um filme, eu sei, ela relata, eu vi uma entrevista dela. errado. Entendeu? Will, vou te dar uma dica aí, Will. Aqui no Machine, tome cuidado com o que você fala. Não? Tudo que você disser será usado contra você. Isso não existe. Ah, é? Isso não existe. É uma palhaçada. É. A Fabi sabe, ó. Tá? Sabe é, nada. A Fabi nunca teve nada usado contra ela. Olha. Não, compensação. No Machine, não. Mas no grupo, né? Me chamar de ideia é seu esporte favorito. Ele e o senhor A, né? Deu me livre. Ah, não tô nem aí. Eu sou, entrou no grupo, tá lá. É permitido zoar até sem limites. Então. Até agora é o mais baixado. Eu fiz 4, 5 audiodramas de terror. Olha aí. Né? Fiz 4 episódios e depois eu fiz um especial de Natal. Ah, eu não preciso fazer audiodrama aqui de terror, por causa que toda vez que eu já falo, e aí, pessoal, o pessoal já fica horrorizado. Já é um drama já de terror. Já é um terror, já, a minha voz. E ainda consigo piorar um pouco ainda quando aparece a Blue Ganzaroli, né, Fabi? Mas, nossa senhora. Mas filme de terror você curte, né, Blue? Adoro. Aí, Will, dá pra gravar um Rolante lá com o Blue, lá, pô. Não, tá. eu sou igual o Marcos do Sabrina Noi, nós estamos correndo. Gente, eu vou ter que ir lá. Boa noite pra vocês. Valeu, Blu. Tudo de bom. Muito obrigado aí por ter gravado e disponibilizado o tempo de vocês, viu, gente? É nóis. Abraço, falou, tchau, tchau. Tchau, Fabi. Tchau, Deus. Tchau. Você acabou de ouvir MachineCast. compartilhe, comente no site machinecast.com.br.